notícia da Lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol, todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado, aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar, Estádio 97. Oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Grupo S, o nome construído com história. BV, precisando de dinheiro? A BV Financeira tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Engove, vai para a balada? Bom, engove para você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Boa tarde, galera. Beleza? Tudo bem? Opa! E aí? Boa tarde. É nóis. Boa tarde. Tá. Tá no ar mais um Estádio 97. Boa noite, boa tarde. Opa, boa tarde. E aí, seu bem? Tranquilo aí, seu Brian? Beleza. Depende, né? Tranquilo também. Vamos fazer uma pergunta pro RG. Por que mandaram eles embora? Por quê? Não, é. Você é chato pra cacete, hein? Por que mandar? Por quê? Só pergunta ao RG, seu Brian. Faça. Tá vendo a reportagem? Hoje o Adriano foi pra um motel essa noite, hein? Você viu, rapaz? Com 18 garotas de programa e 60. Mas não foi essa noite, não. Ah. Não, foi nesses últimos dias aí. Foi aí. Tudo bem, a noite qual foi, não importa. Exatamente, mas foi. Inteiro, 60 mil reais no bolso, RG, com 18 garotos de programa. Como que é a brincadeira, RG? Como é que faz lá? O esquema, como é que funciona? Vai de van. Não, tinha um grupo de samba também. Eu não sei, porque eu nunca coloquei 60 mil reais. Se tinha um grupo bolso, de samba, então faltou mulher. Porque geralmente o grupo de samba tem 30 caras. É um que canta e do jeito de instrumento. É, exatamente. Ah, meu Deus do céu. Mas é 18 meninas. 18 garotas de programa. É, mas 60 pilas. Mas tem um motivo que os caras não leem a matéria inteira. É, qual que é o motivo? É o Guinness. É o Guinness? É. O jogador. Não. Parece que o recorde era de um cara que levou 15. 15. Ah, é bacana. Nossa, que motivo bom. Aí, né? Hoje o Vieira falou assim pra mim, ele mandou um WhatsApp. Imagina eu com todo um time de rugby da Nova Zelândia. Foi eu e me esbaldar. É, e uma senhora também. Ah, já começou. Mas o cara pagou com o dinheiro dele, foi lá se divertir. Tá certo, o cara curte a vida. Tá certo. Mano. Isso vai acabar que nem um garrinho. Esses 60 mil era pra pagar as moças ou era pra pagar o... Tudo. Tava incluído do motel também? Porteira fechada, Sombra. A cada que no motel, uma hora, tinha que pagar... Ele pagava a conta a cada uma hora. Não, a cada 4 mil reais. Ah, gasto no motel, tinha que pagar. Não é o pernoite, fechava o período de 3 horas. 4 mil, aí pagava e continuava outra hora. A gente sabe que, por exemplo, o Adriano ganhou muito dinheiro no futebol enquanto ele jogou. Sim. Mas, Adriano... Será que continua rendendo? Olha, são tantas histórias de jogadores aí que fizeram fama, ganharam um certo dinheirinho aí, perderam tudo, hein? Muito triste. Não, mas na boa, sobrou o Adriano, eu acho que ele tá vivendo cada dia como se fosse o último, porque ele não sabe do futuro. Tá certo? Numa dessas, o cara também economiza pra cacete, aí vai levar o dinheiro pra dentro do caixão, é igual o faraó. Tem que usufruir, velho. É pra usar a linha do Renato Russo, é preciso amar como se não houvesse amanhã? Claro. Quem é claro. Mais... Quem pra que levar dinheiro pro caixão? Você vai comprar o que no céu? Meu amigo David Arazzi falou que tem caixão que tem gaveta. Mas esse é o grande problema. Tá certo? O cara leva tudo pra debaixo da terra. Tá certo, Adriano, tem que aproveitar, curtir. E não é todo dia que ele tá fazendo isso, Sombra. De maneira esporádica, você levar 18 também... garotas pro motel, velho. Mas ainda mais o Adriano, que vive... Quem nunca levou, Juju? Já diria RG número 2. Mas, mano... O Adriano é doidão, mano. Quem você acha que leva a vida de maneira mais louca? Domênico Gato ou Adriano Imperador? Ah, o Domênico, velho. Ah, o Domênico. Mas aí você tá comparando o Padre Chico com o Ozzy Osbourne. Ó, você tem uma ideia, o Stifler foi inspirado no Domênico. O Stifler? É, na época que... É, o Stifler. Falou de coração, isso? Pô, o Stifler é o mestre, velho. Você assistiu o American Pie? Nós temos o Stifler aqui na rádio. Não acredito, você não assistiu American Pie? O Domênico fez o American Pie. O legal que vocês lá no lá no departamento comercial, nós temos o Bala, não temos o Stifler. Tem. Quem é o Stifler? Vocês não atentaram uma coisa. Quando você perguntou ao RG se ele já tinha saído com 18 mulheres e 60 mil no bolso, a resposta dele foi... Nunca tive 60 mil no bolso. Quantos 18? Agora, quantos 18? Ele não disse nada. Comendador, RG. Mas depois, né? Vamos aí, Sombra. Quem de repente não vai ter mais 60 mil no bolso é Anderson Moreira. Por que mandaram embora? Por quê? Ganhava tudo, fazia bom trabalho, falava verdade. Por quê? Realmente. Esse não vai ter mesmo. Foi engraçado, né? A demissão do Anderson, porque pra você. Engraçado porque o cara não tinha ainda perdido esse ano. Não perdeu esse ano. Saiu invicto. Né, foi demitido invicto. Aí falam que ele era meio arrogante com a molecada, lá, enfim, os problemas internos vai aparecendo aos poucos depois, né? O elenco comemorou. O elenco comemorou, o Robinho mandou um WhatsApp pra todo mundo na hora, foi uma loucura. Quando você ouve que a galera comemorou, já tá espelhado a situação. Mas enfim, vocês se lembram muito bem que o Santos ganhou 4-2 a partida passada e eu fiz críticas ao Anderson Moreira. Porque não significa que quando você está perdendo, está tudo errado. E também não significa que quando você está ganhando, está tudo certo. Né? Então ele errou feio, vinha errando feio com relação à molecada. Tem que botar a molecada para jogar, eu entendo isso. Tem que botar a molecada porque a molecada é boa de bola. Né? Então tem que pôr para jogar sim. Tem que colocar os veteranos que foram contratados. Ricardo Oliveira, tem que colocar sim. Então, para isso, você... E dei exemplo do Tite. Então, você tem que ter muita sabedoria nesse momento, você tem que ter sensibilidade e você tem que ter o grupo. Então, se você perde o grupo, você não tem como continuar, mesmo que o time esteja ganhando. Não tem. Você perde liderança, a partir do momento que você perdeu liderança, você perde o controle, tudo que você fala não faz sentido, né? E o grupo vai por si só. O grupo vai por osmose. Por quê? Porque estavam pegando times fracos aí, estavam conseguindo ganhar e a coisa estava rolando. Mas isso não significa que estava tudo certo lá dentro com relação ao time. Então, tem que ser tomada uma medida. A diretoria, a presidência tem toda a autonomia para isso, para querer que um profissional continue ou não no clube. Se foi certo ou se foi errado, isso é o tempo quem vai dizer. Sim. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Agora, que tinha o direito de tirar, tem sim. Assim como um técnico tem o direito de sair, tem o direito de trocar de time, isso aí independe, gente. E é bem verdade, entendeu? Que eu sempre soube trabalhar lá, com garotos. Vai lá, paga o que tem que pagar, direitinho e um abraço. É bem verdade que já apareci em todos os programas. Esse é o meu ponto de vista. Agora, que o Anderson deu mole, deu muito mole, isso olha deu. Entrevista do presidente do Santos sobre a demissão. Ele falou que não foi a demissão, né? Foi um acordo, na verdade. Bom, mas foi. Entrou com um pé, outro entrou com a bunda. Esse é o acordo. O acordo foi aquele. Segundo a matéria do Lance, abre aspas para o presidente do Santos. Fui ao CT conversar com ele, para termos uma conversa e ver os problemas de frente. Achei que algumas coisas estavam se abrindo demais com a imprensa. Ele externava coisas para a imprensa que tinha que externar para a diretoria. O que eu quis dizer a ele... é que ele deveria falar as coisas internamente, não externamente. Então ele falou sobre contratações, direitos de imagem, coisas que não estavam agradando. Eu disse que entendia e que poderíamos discuti-las. Eu também disse que se ele tinha insatisfação, não poderia continuar. Ele disse que não estava satisfeito, então saiu. Não, se tá bom para ambas as partes. Vai ver nessa conversa. Posso falar conta você? Pra mim, meu cara. Posso falar pra você? O Santos não perdeu nada, viu? Também acho. Se tá bom pra ambas as partes. Quando eu falei pra você, RG. Se é o Gabigol que tivesse ido embora, se exatamente. O Robinho, o Giovanni. Quando eu te falei, RG, que ele não ia dar em nada, esse cara aí é muito fraquinho. Mas peraí, o problema é quem vem no lugar dele. Mas bem ou mal, o Santos tá bem. Pior não vem. Olha, o Santos não perdeu até agora, tá invicto. O Santos tá bem, não pode falar isso. Da parte em campo... O Santos está resolvendo. Quem que você queria? Que agrada, isso é muito relativo. A gente tem dito aqui, tem enaltecido aqui oportunidades para novos treinadores. Que venha. Se tiver que vir alguém de nome, o Santos teria que ter muita bala para pagar. Quais são os cotados aí? Você tem, não sei. Tem Abel. O Abel. Você tem o Abel no mercado. O Abel está no banco? Tá. Tá na espera. Que eu saiba, tá Mano parado. Menezes está na espera. Mano Menino. Mas aí eu não sei se o. Você não sei, gosta, eu, né, não, eu não sei se o Mano tem esse perfil para trabalhar também. Porque também tem isso, tem técnico que não gosta de trabalhar com a molecada. Professor Leão, toca o medalhão, velho, né? Vai fazer o quê? Tem professor Leão, você gostaria? Você tem que respeitar isso. Leão foi bem no Santos, né? Teria pro... gosto do trabalho do Leão. Bem verdade, quero voltar. Mas não sei. O Abel não tá no banco? Tá. Ah, então, mas o eu tô Abelão, falando, mas você imagina, imagina o cacife que deve ser pro Abel, né, cara? É porque o Santos grana... não tá com essa grana, né? Uma bela acho, grana, né? Inclusive, eu acho que o Santos devia ficar sem técnico. Por quê? Por quê? Não pagou ainda o Muricy que saiu. Entendeu? Paga meu dinheiro lá, meu. Aí, gente, vocês querem o O? É injusto você pagar um novo sem pagar o que veio. É o O? Não, o O é do Palmeiras. Vocês também precisam pagar o jogador. Tem jogador reclamando aí que vocês não pagaram também. Esse negócio de dever é muito relativo, velho. Mas quem tá reclamando? Tem aí. Tem aí não. Tem aí não. Tem ninguém não reclamando. Ok, ok. Aonde? Tem sim. Mas aí, eu vou pesquisar e trago, hein? Porque a informação que eu trouxe é verídica. Eu vou pesquisar e trago. Não sei. Onde tá? Não sabe? Aonde tá? Não, hoje saiu, RG, que o Santos tem 10 dias pra pagar 1.300.000 para o Muricy. 10 dias. Ué, um que tá também à disposição. É muito tempo. Professor Paulo Autuori. Tá, foi muita grana, tá? Professor Paulo Autuori, não, né? Quem? Autuori. Meu Deus. Autuori, deixa pra outra hora. Sensacional. Tá louco, não, sem chance. Mas também. Eu gostaria. O Galo? Não, também não. É, que Galo? Você tá Galo. Louco, imagina. O Galo foi o. Vocês se lembram? O Galo foi o primeiro evento de um time tirar um cara que estava trabalhando, quase destruir o Santos. Era Portuguesa. O Galo estava na Portuguesa. Na Nossa, tava bem. Aí foi o Santos lá tirar o Galo da Portuguesa para levar como técnico. E o que deu? Nossa! Porra nenhuma! Mas quase acabaram com o Santos. Né? Era a falta de ética. Que era... Nossa, foi um rebuliço. Né? Tudo bem, vai. O tempo mostra. Serginho é o senhor Chulapa da razão. Deve assumir, né, RG? Só pra completar a informação. É o Serginho que deve dirigir o time contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É, mas não. Também não. O Chulapa, eu gosto dele lá embaixo com a molecada. Né? Não pra time mas profissional. Mas ele cuida da molecada? O Chulapa? Chulapa Jackson. Ele tá envolvido lá na formação. Vai dar uns cascudos. É, na formação da molecada. Qual quiosque que comanda os moleques? Ah, mas eu acho que o Chulapa não tá, não, RG? Eu acho que ele tem o cargo diretivo. Não, ele é auxiliar técnico do Anderson. Ele deve assumir o time profissional. Ele faz alguma coisa ali, velho. Eu vou te falar, o Leão tem um histórico, o torcedor do Santos gosta do Leão. Gosta. O Leão é o clube que tem o maior... Só o Chulapa que não gosta dele. Não gosta dele, não. Ah, é, tem o Chulapa. Esqueci do Chulapa. É que não curte muito, não. É que os dois não se dão. Então, né? Os dois não se dão, tem vai isso. Bem. Mas é lá, os caras gostam do Leão. O Leão tem história com a molecada. O Leão é amigo do Robinho. Todos os que antecederam o Anderson, eles estão empregados. Anderson. Aquele, antes do Muricy, aquele que foi pro Paraná, se eu não me engano, lá pro, não sei, algum time do Paraná. Uns três aí estão empregados. Poderia dar uma oportunidade pro Pepinho. Tem o Wagner Mancini. Professor Ney Franco, RG. Professor Ney Franco. Tem um empregado. Não, não. Professor não, Ney Franco, não. Não. Tem um empregado, mas que tem apego com essa direção aí. Quer conversar? Tem apego. Quer me ligar? Quem? Quer me ligar? Luxemburgo. Quer me ligar? Que tal? Luxemburgo não sai do Flamengo. Não sai do Flamengo. E ainda mais pra ganhar menos da metade do Santos. Não sai. Menos da metade. Dinheiro. Sim, senhor. Vamos conversar. E no Santos não dá, lembra? Que ele entrava lá, os caras chuva de moeda em cima dele. Isso aí no futebol. Hoje, e o professor Dorival Júnior? Ah, também não. Bom. Dorival Júnior. São as manchetes do Estádio 97. Né? Já ouviu falar do Santos. No oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. Também oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Continuando com as manchetes, seu Bento. Fala de nós aí, ó. É, fala de você, não tem essa de querer voltar jogo da de volta pra dar cacete, renda, não. É, não tem esse papo, não. Conseguimos uma semana para treinamento. Exatamente. É importante. Sim. Isso aí, Domênico, 4-1, Parmeira, né? O carro no tal do teve Vitória. Teve um lance lá do Arouca, que não é muito do feitio dele, né? Quase não expulso o Arouca. Hoje ele já ligou pro tal do Matheus lá. Foi expulso? Foi expulso. Deu carrinho no nego lá. Mas na boa, Bento, eu não achei que era pra expulsão, não. Tá louco. Até ele falou que era... Foi não, mas eu entendo o raciocínio de vocês e acho que não... Não, mas é verdade. O Arouca disse que merecia. Não, mas ele pode interpretar dessa forma. Ele falou, eu tive excesso de... Pô, não foi na maldade, não tive excesso porra, de vontade. Pega, ele foi com uma força desproporcional. Eu acho que não. Era. Eu acho que não. O Arouca não era pra ser expulso? Eu acho que não. Acho que sabe por quê, mano? A regra não, diz que o carrinho... Quando você não pega a bola, o carrinho, aí você vai... Mas, Domênico, o negócio então... é o seguinte. Você tem que analisar ali naquele lance tá certo? É que ele não foi de solo, ele foi com uma força desproporcional. Entendo o argumento de vocês e acho que é válido também. Tem muitos juízes que expulsariam assim como o cara expulsou ontem. Foi uma jogada forte, foi violenta. Mas o Arouca, cara, em momento algum ele tenta quebrar o cara. Mas foi forte, viu? Não, quebrar não, mano. Ele foi com... Mas, Benji, o negócio é o seguinte: você pode quebrar a perna do adversário dividindo uma bola. Ele foi na bola. O fato de você ter entrado forte não quer dizer que você tenha que ser expulso. Eu também acho que ele não foi pra quebrar. Naquele lance, eu entendo o que vocês estão falando. Né? Ele foi imprudente e ele foi com uma força excessiva. Então merecia ser expulso. Mas, então. Não, mas eu acho que naquele lance, Benji, o carrinho foi lateral, ele não pegou o cara de frente. É pior ainda, mano. A regra diz imprudente expulso. Não, não fala, não. A imprudência fala que é falta. Não. Lógico que é, gente. Não, aonde não, pega o capítulo da regra. Pega não, aí. Você que tá falando, cabe a você provar. O STJD, cabe a você provar. Você é incoerente, você fala você do cara. Incoerente. Você fala da regra e não sabe nem o que tá escrito. Você fala o seguinte, cara, entrou forte, foi... Jogada pegou. Pra amarelo. Concorda com a gente? É, e fala que não era pra ser não, expulso. Eu acho, RG, eu acho que não é absurdo a tese de vocês, mas eu entendo que aquela jogada era pra amarelo. Mas então, mano... Aonde eu fui criado, aquela jogada é pra amarelo, gente. Ah, tá ligado, tem falta, Estou dominando. É que foi criado. Futebol tem contato, gente. Ele tá tão incoerente que nem levar o Robinho. Ele falou assim, o Robinho tá jogando muito, carrega o Santos nas costas. Vai chamar pra seleção do mas eu não convocaria, porque o Robinho vai falar das festas. Daqui a pouco ele vai falar, viu, Ben? Daqui a pouco você vai falar da convocação da seleção brasileira. Aí, como eu não gosto de atropelar etapas, aí eu comento da seleção brasileira do Robinho na hora que você vai falar. Incoerência partiu, daqui a pouco tem incoerência partiu. Vocês guardaram o que ele falou da falta do Arouca. Ele vai reclamar pra caramba que o São Lourenço bateu. E o Arouca não era pra ser expulso. Vamos ver. Mas o Arouca não foi maldoso, diferente daqueles argentinos. Deixa eu falar de nós. E aí? O Vardim hoje fez um teste com a torcida, né? Hoje pela manhã postou uma foto do Rio de Janeiro. Teste com a torcida. Aí depois não entendi. Fez o quê? O Vardim de manhã meteu uma foto no Instagram dele, meteu uma foto de uma caneca do Rio de Janeiro. Pois é, escreveu. Pois é. Ô, louco. Aí, né? Metralharam ele. Hã? Flamengo? Não, aí à tarde ele hoje... meteu no treino e falou, não, é aqui que eu quero ficar, tal, aquele papinho. Mas olha, deixa tá aqui, Domênico, a foto. Vou testar. Passar mas, aqui, mas se ele quiser, ele pode hoje uma ir. Foto. Ele é o perfeito, senhor, eu não posso falar o que você falou. Ele colocou a foto aqui de uma caneca do Rio de Janeiro e colocou a legenda aqui, pois é. Depois ele deletou essa foto, escreveu a outra aqui assim, ó. Ui! Ele quis zoar. Pra que tudo isso? Não estou no Rio e nem penso em ir. Minha casa é aqui, ponto. Quem xingou, ele colocou xingou, mas é quem xingou. Amo todos vocês e respeito. Fui treinar no lugar que eu amo, Palmeiras. Desnecessário, hein? Muita coisa babaca, velho. Não precisava. Uma bicha escreve mal, hein? Desnecessário, né? Não precisava fazer isso tudo. Mas tudo bem. Eu não quero falar do Valdívia, vamos falar do jogo de ontem, com relação ao jogo de ontem. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que passou da hora da CBF proibir jogos em campos. E são verdadeiros pastos. Porque ontem nós vimos um campo que era um pasto. Desculpa. Ontem tivemos a sorte, viu, Portuga? De não termos nenhum jogador lesionado. Tivemos a sorte. A sorte de não ter ninguém. Causa, né? Ninguém se machucou. Outro. Mas, ó, não pode também ficar dependendo de sorte. Aquele campo não pode. Ninguém joga bola. Então a CBF tem que ver, ó. Qual o campo que você vai jogar a Vitória da Gomes? Está na Copa do Brasil, beleza? Qual o campo que vocês vão? Esse aí não pode, velho. Você pode ter, tem que pôr um outro campo aqui. Campos, nós vamos passar isso na televisão, sabe? Olha, integridade física. É, ó, integridade física de cada atleta. Sabe? Vai passar um jogo desse numa televisão, sabe? Feio. Passou da hora de mudar esse negócio aí. Esse sabe, o Brasil líder, depois da Copa do Mundo... O time líder disputa o Campeonato Baiano Série A. Pra você ver como é que tá o Campeonato Baiano. Como é que tá Bahia e Vitória, se esse time é líder, velho. E tomou a trauritada do Verdão, né? No campo deles, que eles conhecem muito bem lá, que jogam toda hora lá, e tomaram a trauritada, né? E não é tão ruim assim, é fraco, sabe? É igual os times do Campeonato Paulista, é ruim, tudo ruim, muito ruim, mas o campo é ruim, e o Palmeiras, e não jogou tudo isso pra ganhar de montão, não, jogou o suficiente. Jogou o básico, o suficiente, né? Básico. É que é muito acima da média, sabe? O que ajudou o Palmeiras, sabe o que foi, Domenico? Quando o Palmeiras tiver o Arouca expulso, o time dos caras falou, agora nós podemos ir pra cima. Então, mas aí, por incrível que pareça, o Palmeiras melhorou depois que foi expulso o jogador do Palmeiras. Os caras se abriram. O Palmeiras tava com 2-1, né? E aí foi expulso o Arouca. Ou seja, os caras podiam ter empatado o jogo, podiam até ter virado o jogo, né? Mas eles não são fracos, sabe? Não sabem chutar em gol. Sabe? Tem um domínio até legal territorial, mas não adianta, não vai. Não vai, o time é fraco demais. E aí eu fiquei imaginando, por se esse time está a 5 jogos sem perder no campeonato baiano, foi o último campeão. Você imagina, cara, como é que tá Bahia e Vitória, cara? Incrível. Sabe, lá não tinha área pra treinador. O banco era aquela... Improvisaram um banco. Cadeira de plástico. Cadeira de plástico, igual aquelas que você vai no salão de festa do teu amigo na festa de aniversário dele, num salão. E o cara pega as cadeiras de... Desculpa, é assim... Cara. Não é à toa que caíram, né, Dodô? Não, mas é ruim, cara. Não é à toa que caiu o Bahia. Você, só porque tá com o estádio novo, tá sendo arrogante... Não, não tô sendo arrogante. Só porque os nossos... Deixa Bahia. Com o irmão. Não. O nosso povo lá da Bahia tem um estádiozinho mais humilde. O Dodô só porque tem um estádio novo agora... Não é isso. Eu sei que você tá brincando. Não, mas não é isso. O problema não é esse. O problema é que você tem uma integridade física dos jogadores. Ali tava cheio de buraco, você imagina o cara quebrar uma perna, ou sei lá, torcer tornozelo, ou sei lá, rebentar joelho, porque é facinho ali. Tava feia coisa, cara. Tava feia. Quem assistiu, assistiu. Eu tava assistindo o Palmeiras, eu não vi nada de Corinthians, vi nem. Você assistiu comigo? Eu assisti. Não, muito bom. Eu tava assistindo lá no Sport TV, lá. Por quê? Tinha Sport TV, tinha ESPN. Podia até ver qual que é o quê, porque era melhor. Por quê? O conteúdo é melhor. E é. Você entendeu? Tudo é melhor. Então é assim, mas o que não era melhor era o campo ruim. Então a CBF tem que ver esses campos aí pra não poder acontecer. É verdade que o Palmeiras tomou o gol do Tatu porque eles saiu de dentro de um buraco. Exatamente. Exatamente, é. Só faltava essa piadinha. O André. Bom, mas é isso aí. O Palmeiras é. E você percebe ainda mesmo assim falta de entrosamento. Falta um entrosamento muito grande ainda desses jogadores. Mas você percebe que tem alguns jogadores lá que eles são acima da média, hein? Esse Robinho é muito bom jogador, hein, cara? Tô me surpreendendo com esse Robinho. Tô gostando bastante. O Dudu é muito bom jogador. O Alione. A Alione é bom. Ontem eu achei que ele não foi tão bem, mas também o gramado não ajuda, né? Mas aí tudo bem. Como os argentinos estão jogando bola depois que o Cristaldo. O Cristaldo, pô, Portugal. O Cristaldo tava jogado. Contrataram o Leandro lá, o Pereira, o Banana. Eles contrataram o tal do Rafael Marques. Esses caras não saem na foto com o Cristaldo. Os argentinos eram ruins, como diziam aqui, que os caras que o Gareca ficou são uma bomba. Só o Mochi, porque eu não posso falar também, porque o Mochi machucou, né? E o resto? Não, bom. Ótimo, tanto um jogador, Tobi é titular. Tobi é titular. A Leone é titular hoje. E hoje o Cristaldo é titular. Sim. Isso aí. O Gareca fez bem isso aí. Agora, o Oswaldo. É Bragantino. Aqui, na nossa arena. Oswaldo, mete o moleque pra jogar, Oswaldo. Mete o Gabriel, Oswaldo. Porra! Vai esperar quando, Oswaldo? Vou meter o Rafa. Porra, vai esperar até quando isso, velho? Eu vou começar a colocar a música do Pleb Hood. Ah, eu tenho dó. Pleb Hood, Pleb Hood, Pleb Hood. Como é que é? Vai. Põe o Pleb Hood pra mim. Até quando esperar? Até quando esperar? Sim, até quando esperar? É Pleb Hood pra nós. Não, olha, vou te falar. Coitado. Eu achava que eu pegava no pé do Oswaldo. Porque ele não conhecia Domênico Gato. Não conhece mesmo. Eu vou pegar no pé. Até a hora que ele pôr o jogador. Vamos falar agora de ar-condicionado. Vamos falar da Polo Ar, mano. Opa, vamos lá, Sombra. Mano, só um minuto. Ô, RG, nós vamos ceder o Oswaldo pra vocês, vocês não querem? Eu cedo, de graça pra vocês. Você tá louco? Vai. Você não quer, Sombra? Você tá louco? Não, obrigado. Calma, que ainda tem muita água pra passar embaixo dessa ponte também. O Domênico tá compartilhando, Oswaldo. Mas a gente ajuda os outros. Nós somos bonzinhos. Aí vamos lá, mano. Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento top, para lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe? Vou te falar. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, eu te amo. Ah, maluco, você é um monstro. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita presente, hein? Agora nesse calorão, você que tá no trânsito agora, se abanando com aquele jornal velho que você ganhou no farol. Nossa! É, amigo, não dá esse mole não, cara. Tem que ter um Polo Ar, tem que comprar lá na Polo Ar um Carrier. É, só tem aparelho monstro. Quer ganhar o seu, amigo? Sexta-feira tem um quiz, tá certo? Aqui no Estádio 97. Acertando as três perguntinhas, você leva pra casa um split highwall da Carrier de 9 mil BTUs. Acessa aí, poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do mundo. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima, amigo! É isso aí, amigo! Tricolor! Moda foca! Moda foca! O Tricolor tem uma semana tranquila, né, Soma? Só preparando o time pro final de semana. Sim. Pro clássico. Sim. Né, hoje teve aí um Nanani Nanão, né? Da FIFA pro Corinthians, que exige. Tava querendo. Queremos um quinguado, né? Queria um quase jamais pelo Lucas. Não recebeu já pelo Lucas. Não. A FIFA falou que o Corinthians não tem direito, e o jogo que ele participou do Corinthians não é reconhecido por eles, então não tem direito. Não é reconhecido pela CBF nem pela FIFA. Exatamente. Então, o quê? Que jogo? Não tô sabendo não, de jogo. É o seguinte, o Corinthians foi junto à FIFA... Pedir, porque o São Paulo teria que repassar aquela parte de clube formador, sim, e etc. Ah, do Lucas. O São Paulo não tinha repassado já? Não. 760 pau. Não. Ah, isso aí é dinheiro de pinga. R$ 60 mil. Isso aí é gastam pra carpir e arena. 760 mil é... É 710 mil reais, vai. É 215 mil euros. É que pinga essa que o mano tá tomando? O mano tá tomando que pinga. Essa que você tá tomando aí, velho? No futebol isso daí serve pra pintar a trave e carpir o gramado. Se cair no cofre lá do Corinthians, sobe. Opa, sobe. Já paga o Ender. Isso aí é um pouco mais de 10% da multa do Pato, velho. Não é nada. Não vai ver um real da multa do Pato também. Pato vai ficar... Que mais? E aí, o que aconteceu? Bom, só que a FIFA não reconhece. Parece que o Marcelinho jogou aí pela... Um time infantil aí do Corinthians, não sei com quantos anos de idade. Parece que não era nenhum torneio oficial, nada de CBF, nada de Federação Paulista. Então, não é reconhecido. Súmula. Então... Então chupa. E outra, porra, brigando por merreca aí também, gente. Pô, me dá essa merreca aí que tá bom. Mas tava pra você, boa, não, você não vai entender. No futebol, boa. Gente, o que significa 700 mil reais? Mas significa alguma coisa disso? O Corinthians ia atrás? Se tava atrás, é se tava, que significa? Se não fosse nada, reais, os caras nem iam pedir. Paga a folha da rádio aqui. Ô, velho, desculpa, a portuguesa que esse dinheiro aí... Do estádio, não paga a folha do estádio? Que folha é essa? Não paga, velho. Só a folha de papel escópico. Ô, mano, mas significa alguma coisa, porque o Corinthians tá atrás. Pô, a portuguesa fez o campeão o ano. Isso era pra provocar o São Paulo. Então, o Souza foi convocado, né? Agradeceu a torcida, falou que a empolgação da torcida e o treino dele no São Paulo, o Dunga viu e gostou e tal. E convocou ele no pior momento. É estranho, né? Porque ele tá jogando mal e foi convocado. Bom. Incrível. Por que mal? Ele tava lesionado? Não, ele não voltou jogou. Agora? Não, senhor, ele não tá jogando esse ano que ele jogou no passado, não. Ele só jogava mais. Ele teve uma contusão lá, um hematoma lá num amistoso lá em Manaus, mas esse ano o Souza... Ele fez uma partida razoável, que foi a última aí contra o Danúbio. Sinceramente, se fosse ver por atuações desse ano, não daria pra convocar o Souza, não. Não mesmo. Bom jogador, mas não daria pra convocar, não. Do São Paulo, quem teria que ser. Mas vai pra ficar do banco também. É o Rogério Ceni. Michel Bastos. O melhor jogador de São Paulo. Michel Bastos. Michel Bastos é o melhor jogador do futebol paulista. Também é. Dos melhores. Mas o problema é que ele joga na meia e na meia ele vai brigar com o Oscar, vai brigar com o Felipe Coutinho, vai brigar com o. William. Tá jogando tanto quanto. Ele tá jogando tanto quanto. Não joga mais com o Felipe Coutinho, desculpa. Aí não. Tanto quanto não, desculpa. Mas eu vou te falar uma coisa. Talvez o que seja contrário ao Bastos, talvez seja a idade dele de 31 anos. É. Porque ele não tem menos futebol que o William, não tem menos futebol que o Oscar. O do Felipe Coutinho eu não vou dizer, porque eu nem venho assistindo, entendeu? Tá demais. Mas em relação ao William e Oscar... O Michel Bastos não fica devendo. Não vejo essa diferença toda, não. Ele é um jogador polivalente, ele pode jogar na lateral, um jogador que o Vasco funciona. E vimos muito do futebol do William e do Oscar, e olha, o Oscar que foi formado no São Paulo, eu gostaria que tivesse ficado, porque pareceu uma boa promessa, é bom jogador sim, claro. Bom. Mas nós vimos aí o Oscar e o William na Copa. E muito pelo contrário. Jogando em casa, com torcida a favor. Mas aí sentiram peso, né, Sombra? Não é jogador. Sentiram peso. É jogador que sente o peso. Corria pela perna, mano. Peraí. Jogador que sente o peso não serve. Mas isso faz parte do conjunto. Se você tem jogador que sente peso, desculpa. Tira do time, tira muito, do grupo. E muito pelo contrário. O Michel Bastos até tem que ser para a seleção, porque ele atende ali a várias posições, pô. Tá louco. E o Dunga tinha convocado ele. Ele foi pra Copa da África. Foi pra Copa. Era titular da seleção. Era titular. Titular na África do Sul, ele era titular. Aliás, e Maicon confirmado no Grêmio. Sim, exatamente o que eu ia falar. Até que enfim. Maicon. Parece que foi liberado hoje. Mas ainda não tem. Quero agradecer qual foi o acordo entre São Paulo e Grêmio. Eu queria achar a bomba de lá. Eu ainda não sei. Eu vou te ser sincero. Não reclama. Pelas informações que os meus amigos são paulinos passaram, falaram que ele não é um mau jogador, né? Não é mau jogador. Inclusive, a probabilidade, o índice de passe dele é altíssimo. Ele não é mala, ele é péssimo. Não, ele não é mau jogador. Acontece que ele estava dentro de um contexto de São Paulo onde já tem o Ganso pouco efetivo, onde tem o Luiz Fabiano que já não é mais tão rápido, e onde tinha o Kardec jogando junto, a equipe ficava muito lenta. Ficava quem mesmo. Vai pagar o pato? Poxa, é. Paga o Michael. O Xombra, nós vamos pagar o Xombra, pato. Eu sei que você tá vendendo o carro batido pra ele, mas o meio campo do Grêmio vai jogar ele e o Douglas. Não, boneco. Senhor, é o imagina o Juliano. Que é lento. Juliana, Juliano e Luan. E o Douglas? E o Douglas? Douglas tá no time, mas ele vai então, perder, eu acho. Vai Douglas, entrar Michael e Douglas, você vai ver o que é ser lento. Aí. Michael agora, Douglas. O Sombra. Aí você vai ver, Michael. O, o São Paulo queria o Raul, que é um lateral direito, muito bom jogador. Muito bom. Joga muito. Ele não joga no Grêmio. Não, ele tem 17 anos, subiu agora. Mas não pegou o Raul? Não e veio, o Everton, esses dois meninos da base jogam muita bola. E a diretoria do Grêmio disse que não dispensou. Mas não, o São Paulo não... queria emprestado com preço de passe fixado. Exatamente. E aí? Mas então, aí a informação, como fechou agora, ainda nós não temos informação de como foi a negociação do São Paulo com os Grêmio sobre o Michael. Nós somos time amigo. Exatamente. Tricolor, amigo, né? Tricolor campeão do mundo. Liga lá no nosso amigo Farid Germano. Mas só um é grande, Tricolor né? campeão do mundo. É, só o azul, realmente. É, só o São Paulo, né? Muito bem. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Vamos falar do Corinthians, só lembrando que São Paulo e Corinthians fazem o clássico domingo pelo Campeonato Paulista e tem Chupa Delivery. Ah, isso é muito importante. Então atenção, olha, você quer participar do Chupa Delivery, a nova brincadeira sacanagem aqui, promoção do Estádio 97, você manda o seu e-mail para chupadelivery@97fm.com.br. Se você for São Paulino, mande o nome e o telefone do seu amigo corintiano. Se você é corintiano, mande o nome e o telefone do seu amigo São Paulino. Aquele que perder... pode tomar uma ligação... mas não avise ele. Mas não avise o seu amigo. Não avise que seu não. amigo. Não avise que você está dando o nome dele e o telefone dele. Quem perder, pode tomar uma ligação nossa. Se o time perder, vai tomar uma ligação, de repente, com um chupas, não vai entender nada, vai vindo nada, uma ligação. Que nem ligação. O último falou, você tá chateado. Hoje eu tô tendo um dia terrível. É o Chupa Delivery. Melhor maneira que você tem de sacanear o seu amigo aí da escola, do colégio, faculdade, do trabalho, vizinho da rua, não é? É, exatamente. Ah, mas o Corinthians assumiu a liderança ontem do grupo. Mas sofreu, né? Sofreu. E não é liderança, o Corinthians foi lá e bateu na cara. Eita! Eita, achou um gol, hein? Achou um gol suou sangue ontem. Peraí, sangue. Mas peraí, o que vale é o que passa a linha, é ou não é? Tá bom. Só fala que bateu na cara. Peraí, bateu na cara assim. Ah, para, vai. Batemos na cara do time que o Papa torce. O Cássio goleiro do Corinthians. Mas por quê? Foi como foi o jogo? Foi ruim. O São Lourenço martelou e o Corinthians fez o gol que valeu. Mas o São Lourenço era ruim, como diziam? Não. O São Lourenço, Sombra, ele tem alguns bons jogadores. Porque você ó. Dizia que era horrível. Não, o Torrico é bom jogador, goleiro. O Bufarini, que é o lateral direito, vocês precisam tomar cuidado porque é bom jogador. O Romagnoli, mesmo com aquele meio joelho que ele tem ainda, o cara faz miséria. O Blanco é bom, mano. Se deixar o cara moscando, vai ter o Ortigosa, que não jogou contra o Corinthians, mas vai jogar contra o São Paulo, você precisa tomar um cuidado também. O Blanco é bom jogador. Mas, Sombra, nada do outro mundo. Batemos na cara. Batemos na cara, fala bem. Batemos na cara. Você não citou, mano, quem é muito bom também é aquele Mercier, o volante número 5. Marca muito bem. Mas o Corinthians voltou com dois problemas, o Mendoza e o Renato Augusto. Mendoza já tá descartado pro clássico. O Renato Augusto vai fazer exame, mas Sheik e Guerreiro jogarão o clássico no domingo. O Sheik tá pianinho, né? Então, o Sheik, Bento, ele vai ter uma conversa amanhã com a comissão técnica aí pra resolver alguns problemas. Aí possivelmente esse negócio do atraso aí vai ser discutido isso também. Mas eu achei que possivelmente ele já terá condições de jogo no domingo. Mesmo com a inflamação no joelho aí, que parece que já foi sanada, né? Parece que o pessoal já cuidou bem dele, ele se apresentou no horário. Já tá curado. E o Guerreiro, ele ainda tá no Peru, né? O Guerreiro, não sei se ele volta pro final de semana, não sei o que ele foi fazer lá também. Disseram que ele foi resolver alguns problemas pessoais, mas eu não quero entrar no mérito, não. Ele já voltou, mano. É, então, o Guerreiro, Motinha, eu acho que enquanto o Guerreiro não solucionar de vez esse problema aí dele, renova ou não renova... Acho que ele foi resolver ele não tiver o cabelo posição, dele, viu, mano? É, e essa conversa pode ser que aconteça já na semana que vem, eu acho que o Guerreiro vai estar meio cabisbaixo ainda. O Guerreiro não é aquele Guerreiro que jogou ano passado, não, cara. Pode falar, não, mas, pô, isso não interfere, o jogador é profissional, interfere sim. Mas faz uma puta falta. Interfere muito, cara. Porque o jogador, quando não sabe o que vai ser do futuro dele, por mais que o cara ainda tenha 6 meses aí de contrato, Domenico Gatto, um pouco menos que isso, o cara fica pensando nisso, Sombra, não tem jeito. O cara fala, pô, será que eu vou estar na Europa daqui 4 meses? É verdade. Será que eu vou estar aqui no Brasil ainda? Pô, gostei daquela casa, mas não sei se eu compro. Não sei se eu guardo dinheiro pra comprar uma na Europa. O Jorge Carmelo recebeu alguma oferta aí da Nativa, nem veio trabalhar hoje, já tá com a cabeça virada. Tá especulando. O Jorge Carmelo tá com a cabeça virada. Não, mas então, o problema é esse. Eu acho que a diretoria do Corinthians já deveria meio que sentar e conversar e resolver logo essa situação pra que o Guerreiro volte a jogar a bola que ele jogou ano passado. É. Mas com relação ao jogo de ontem, falando sério, o Corinthians ele tomou um sufoco sim, Sombra. O São Lourenço teve pelo menos umas 6 chances aí claras de gol. Aquela bola que ou bate na trave, aquela ou o Cássio faz uma puta defesa. Aquela que você fala assim, nossa, entrou. Ou então a bola passa assim, raspando assim na frente de todo mundo e ninguém põe o pé. Mas o Corinthians, ele teve personalidade, o Corinthians não entrou tão focado assim, o Corinthians entrou meio que em marcha lenta, e o São Lourenço ligadão. O São Lourenço pressionou logo com 4 minutos, 5 minutos, aí teve uma bola aí que o Wendel não marcou o cruzamento e o Edu Dracena não acompanhou o cara na cabeçada. O cara cabeceou uma bola, Sombra, na risca da pequena área, sozinho, velho. O cara conseguiu perder o gol. Aquela bola entra, o bagulho já ia engrossar pro lado do Corinthians. Corinthians no segundo tempo melhorou bem o Corinthians, viu, mano? Melhorou. O Petros também, quando ele entrou, o Petros entrou bem. Mas o Corinthians ontem, ele fez por merecer sim, Sombra. Mesmo tendo tomado sufoco, mas o Corinthians ele foi competente de guardar uma bola ali, que desculpem aí a comparação, eu sei que muitos vão me xingar, mas o gol que o Elias fez me lembrou aqueles gols que o Pelé fazia. Eu vou te falar o porquê. Opa, vou te falar, RG. RG, você viu o Pelé, RG? Vou te dar motivo. Dá um motivo. Me dê motivo. Ó, vou te dar um motivo. Até o Benjamin olhou torto. A minha frase, Sombra, ela pode ser bombástica, ela pode ser impactante. Ela tá mais pra fase cretina. Não, não tá não. A minha frase, ela pode ser bombástica, impactante, mas ela tem uma razão. É um populista. O Elias, Não, não sou populista, não. Negativo. Tá se especializando. Não, negativo. O Elias, Sombra, ontem ele fez um gol que ele passou por 3 ou 4 jogadores do São Lourenço. Ele tabela com o jogador do E no último, tá certo? Que ele poderia ter passado a bola pro Petros, que estava se deslocando, ele fez uma tabela intencional na perna do adversário e finalizou pro gol. Coisa que o Pelé fazia. O Pelé, quando jogava a bola na perna do adversário e fazia uma tabela, todo mundo fala, gênio, gênio. O Elias, quando faz, é a cagada. Não o cara, é. O cara fez um gol dando um passo, velho. Né? Pra frente. E a finalização ali na gaveta, tá certo? Negócio intencional, gente. Só quem sabe jogar muito faz aquilo. Foi tudo pensado. E outra coisa, só pra finalizar da minha parte. Quando eu falo aqui que existe 2 pesos e 2 medidas, não existe. Isso aí é teoria da conspiração. É o cacete. É o cacete. Por quê, mano? O Fábio Santos, quando ele foi expulso diante do Once Caldas, no primeiro jogo aqui na Arena, ele foi por cima da bola, foi uma entrada violenta, enfim. Não acho que ele foi maldoso, porque o Fábio Santos não tem esse histórico. Mas foi justo. Merecia ter sido expulso, porque foi uma solada no adversário. Ontem, o Renato Augusto, ele tomou uma entrada totalmente compatível com aquela do Fábio Santos. O Petros, no final do jogo, ele tomou uma entrada totalmente compatível com aquela do Fábio Santos. Tomaram amarelo. Tomaram amarelo. O árbitro, ontem teve um lance também ali na ponta direita aqui do ataque, aqui na parte de baixo da televisão, você que assistiu o jogo, na parte de baixo da televisão. Baixo do seu televisor. Aonde fica o logo, ali no logo. Ali no logo, o sininho ali. Aonde fica aquelas fotos? O Wendel tá demais. O Benjamin olhando pra você. Ele tomou um tapa na cara, igual que o Guerreiro deu. É que o Guerreiro foi mais assintoso lá na frente do árbitro, mas o Wendel tomou um tapa na cara igual o outro lá. E a cotovelada que o Jadson. É ridículo. Aquela entrada no Renato Augusto. Era pra expulsar. Assim como a do Arouca. Não, o Arouca ele não teve maldade. O argentino teve. Todo ato de um argentino é maldoso. Tá bom. Benja, você quer comentar alguma coisa do jogo? Ou posso falar da seleção? Não, tô perguntando do Benja do jogo. Já estamos falando aqui. Seleção do Corinthians. Quer comentar alguma coisa? Gostei do Corinthians. Os caras falam assim, pô, o Corinthians deu uma sorte ontem. Não, aí deu. Mas já viu o time de ser campeão com azar? Mas tem que ter. Não, tem sempre aquelas partidas. Tem que ter sorte. Também, além da sorte, ontem o Cássio fez umas defesas ali também. Que eu também acho que merece. Ele já tá merecendo uma oportunidade, sim, na seleção. O Cássio fez uma defesa ontem absurda. Ó, tá pegando, o que ele pegou ontem, velho. Absurdo. Rogério titular e Cássio no banco tava bem sentido. Não, eu acho que deveria sim. Pelo que os dois têm jogado. Não é, o Rogério não dá. Quem vai ser? Que o Rogério podia jogar na seleção é cara de pau. Não, hoje não dá mais. Não, hoje joga. Hoje o goleiro do Brasil foi convocado, RG. O maior goleiro do Brasil foi convocado. Marcelo Groy, velho. Vocês estão de brincadeira. Pega muito, é verdade. É bom, mas melhor do Brasil. Mas o Brasil ele tem uma safra hoje. O Brasil hoje ele tem uma safra de goleiros que podem servir a seleção, ó. Esse Diego Alves é bom goleiro também, gosto bom muito goleiro dele. Também. Mas ó, no Brasil tem o Marcelo Groy, tem o Paulo Vitor, tem o Cássio, sim, que poderia ir também, tem o Vitor do Atlético Mineiro. O Fábio. O Brasil, o Fábio eu já não acho que é um goleiro de seleção, não. Fábio não. Que o Vitor. Também acho. Tem dois goleiros que são os melhores do Brasil. Tem dois. Marcos. Tem que ser lá, ó. Fernando Prass titular e Aranha reserva. Ou vice-versa. É os melhores do Brasil. Os dois? Os melhores, sim, os dois. Os melhores do Brasil. Os melhores. Ô, ô. Ô, ô, ô. Até você, Domênico. Tá entrando, hein? Ô, Domênico. Vocês falaram aí, ó. Como assim, Domênico? Ah, você não, onda do Prass é bom. Ah, o Prass é ruim. Ô, Domênico, você não. Ah, o Prass é ruim. Pra seleção brasileira? Domênico, ó, só pra vocês verem como vocês estão falando, a maior escola de goleiro é a nossa. Olha aqui, ó, você tá falando. Fernando Prass, Grêmio. Marcelo Groy, Grêmio. É, Cássio, Grêmio. Vitor, Grêmio. É tudo nosso, velho. É tudo nosso. O Darlan é o maior de todos, né, velho? Nenhum ficou lá. É tudo nosso, velho. Vitor, paulista de Jundiaí. Ah, mas ele cresceu no Imortal, né? Cresceu aonde? Nenhum desses que você citou se destacou no Grêmio. Quem levou o Vitor e o Hever pro Grêmio foi o Wagner Mancini. Wagner Mancini. Wagner Mancini, quando saiu do Paulo de Jundiaí, o Grêmio levou, ele levou os dois. E o Grêmio conseguiu mandar ele embora invicto. E por onde anda o professor Mancini hoje? Ele tem um food truck de hot dog. Certo. É o que ele faz. Já abriu um food truck. Esse cara, o Wagner Mancini merecia uma chance, viu? O Wagner Mancini é bom treinador, gente. Ele teve no Santos. Wagner Mancini nesse time do Santos aí era uma boa opção. Ele passou por lá. Vocês acham? É um dos caras que deu um azar ali. Não, por exemplo, a demissão dele no Grêmio foi um absurdo. Eu gosto do Mancini. Eu gosto do Mancini também. Olha, eu gosto. Sabe quem nós teremos aqui na segunda-feira participando do Estádio 97? Júnior, ex-lateral esquerdo do São Paulo, do Palmeiras. Ah, o Júnior, capacete. Júnior. Campeão de tudo, capacete. O Júnior. Júnior capacete é o que parece Alessi Brandão. Paulo, Júnior, Alessi Brandão. É o Gaguinho, pode falar. Esse cara, o Júnior, gente, foi engraçado demais. Uma vez eu nem sabia, ele tava no navio do Energia Aravéia. É. Spirit. Na Spirit já foi, é verdade. Oh, e o que esse cara tem de título na carreira? É verdade. Ele, por onde ele passou, ele foi campeão. Ele ganhou muito no Palmeiras e muito no São Paulo. Segunda-feira, então, o Júnior estará aqui. Boa. Obrigado aí ao Nelsinho Calil, grande parceiro aí, gente boa pra caramba. Boa. Estádio 97 da Energia 97, que tem oferecimento da BV. Tá fácil não, hein? Tá fácil pra ninguém, né, Domênico? É. Você tá apertado com as contas aí? Tá precisando de dinheiro? Então, olha, a BV Financeira tem vários produtos de crédito pra você começar o ano mais tranquilo e também para colocar os seus planos em prática. A BV, ela tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimos com garantia de imóvel e muito mais. Então entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar nesse começo de ano, hein? Telefone da BV, anota aí. 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, hein? Informe-se sobre o CET antes de fazer o seu empréstimo, porque com a BV você sempre pode mais. É BV! É BV! Vamos falar agora da seleção? Brasil! Fala, Botinha, o que tem de seleção os aí? Os convocados pelo Dunga. Nem sabia que tava funcionando esse negócio de seleção. Tá, ainda tá. Tem Copa América, né? Tem Copa de férias. Tem Copa São dois jogos, né, Botinha? Quando que é a Copa América? É legal que o Dunga fala assim, é o jogador que tá com nós. Ano que vem, né? Copa América agora? Ano que vem. Daqui dois anos também tem. O goleiros. Vamos lá. Jefferson, Botafogo. Marcelo Groi, do Grêmio. Diego Alves, do Valência. Zagueiros. Davi Luiz, Marquinhos e Thiago Silva. Nossa, o Bota agora tá sentindo um Rodrigo Paiva. Faltou um, Motinha. Miranda, do Atlético de Madrid. Mas, ô, Motinha, o Marquinhos aí eu contesto. Não pela qualidade, mas pelo fato dele estar no banco, velho. Como que o Marquinhos, zagueiro reserva do Paris Saint-Germain, vai ser convocado? Mas vamos lá. Vai ver aqui no campeonato daí. Então é que também, quem tem aqui no campeonato? O Gil. O Gil, bom zagueiro. Ele tava sendo convocado, mas ele tá machucado, né, mano? Tá jogando, tá louco? Jogou ontem. O Gil é bom, é que agora o Dória vai se destacar mais. Aí! Laterais. Aí não tem momento, paparrão. Fabinho do Monaco, Marcelo do Real Madrid, Felipe Luiz do Chelsea. Nossa, já vi essa Danilo Porto. Porra, Fabinho do Monaco, hein? O Fabinho, ele tá jogando de volante também, viu? Não sei nem porque que ele foi colocado do lateral. Que era do Bayern de Munique? É, porque não pode chamar. Thiago, Davi, Marcelo, já vi essa defesa, Eu também conheço, a defesa do Sete. E com a bolona que o Fagner tá jogando, vai chamar o Fabinho? Fabinho. Volantes. Luiz Gustavo do Wolfsburg. Fernandinho. Wolfsburg. Vazos. Hoje o Dunga falou assim, Wolfsburg. Jogador que tá conosco. Fernandinho do Manchester City. Elias do Corinthians, Souza do São Paulo. Mas assim, o Elias eu acho uma convocação mais justa. Sim. A do Souza eu não achei tão justa. Nossa. E sem contar o seguinte, né, Sombra? Só um parênteses aí. O Souza foi convocado e o Ramires não, é brincadeira, né? Aí é brincadeira. Aí é brincadeira. Aí é brincadeira. Joga, Ramires, joga. Uma perna é melhor. Mas o Ramires já não teve um antecedente? Ele teve um problema aí. Ele teve um probleminha, né? De atraso na seleção. Mas o Marcelo, que também foi convocado, também teve. É, mas o lateral de esquerda. O Marcelo, você não tem opção aí pro banco dele. O Ramires, você tem outras opções no meio-campo que podem ser colocadas. Meias. É. Oscar Chelsea. Firmino. Hoffenheim. William do Chelsea. William joga muito. Felipe Coutinho do Liverpool também joga muito. Alguma coisa a comentar? Certo. Atacantes: Neymar, Barcelona. Diego Tardelli do Shandong Luneng. Robinho do Santos e Douglas Costa do Shakhtar Donetsk. Esse joga muito. Fala também. Verdade, Douglas. Esse é outro que veio do berço também. Esse joga demais. É tudo os caras que tomaram sete. Quem é Douglas Costa? Prazer. Não, senhor. É tudo os caras. Fernandinho. Quem é Douglas? A defesa toda. Para, né, Motinha? Todo mundo. Ué, mas Douglas Costa do Grêmio. Douglas, agora, Grêmio, já que o assunto é a seleção, eu vou responder. Ninguém melhor do que Douglas. O que você achou dessa convocação? Eu vou responder esse cretino. Quem? Ah, aponta e fala o nome, velho. É o nariz grande? Benjamin. É o More... O que tá com o braço pintadinho também? O cabelo morocho? Nós estamos no rádio, você fala assim, esse cretino? São tantos na mesa. Não, mas eu já ia... O cabelo no Get. É que eu dei essa pausa, Sombra. E tem o cabelo pintado. Não, mas eu dei essa pausa aí que é pra dar ênfase. É, dramático. Você tem que falar, é o Acaju 36. Aí já vou falar. Vai. Com relação ao Robinho, Domenico, é óbvio, é um jogador que tem muita qualidade, tem muita técnica, é um jogador de grupo, é um jogador que tem estilo de seleção brasileira, tá levando o Santos nas costas sim, mas eu acho que, já que o objetivo da seleção brasileira é renovar, e talvez aí formar um time para disputar a próxima Copa, ou então pegar alguns jogadores aí que tenham se destacado para poder jogar uma Olimpíada, eu acho que você chamar o Robinho hoje, mesmo jogando a bola que ele joga, eu acho que é um retrocesso. Mas pra Copa América não, mano. Copa América, Vieira. Você tem que montar a seleção já visando renovar, a próxima Copa. Você tá visando a próxima Copa, você não pode chamar o Robinho, gente. Você tá louco. Essa convocação... Entendeu por que eu questionei a convocação do Robinho? Não, você tá louco. Essa convocação não é pra montar uma equipe pra próxima Copa. Mas já tem que começar, Benja. Não, mas não é. Calma, a Copa tem 4 anos. Muita coisa então, acontece. Mas começa agora. Assim. Quando você faz renovação, gente, quando é renovação, não é tira todo mundo uma vez. Mas não tá tirando todo mundo uma vez? Outra, esses jogadores aí 90% disputaram a Copa. Gente, o Robinho tá jogando muita bola. No Paulista. América, sim, claro, tem eliminatória. No Paulista. Então, o Brasil não tá classificado. O time, claro, mas é que tá. O time que tem que disputar a Copa América. Você acha que o Dunga não quer ganhar a Copa América? O time que vai disputar a Copa América. Você acha que o Dunga quer usar a Copa América pra laboratório? Tem que ser. Lógico que não. Óbvio que tem que ser. Lógico que não. Laboratório é amistoso. Veja, meu Deus. Não é laboratório. 90% desses jogadores que aí estão disputaram a Copa do Mundo. Aí já não tem mais nenhuma surpresa. E sem contar o seguinte, viu, mano? Eu não concordo contigo só nisso que você tá falando. Pelo seguinte, ó. E o Robinho, do lado do Neymar, joga mais bola ainda. O negócio é o seguinte. Com relação ao Robinho e Neymar, vocês têm que pensar no futuro, gente. Tem que pensar no futuro. O Robinho, na próxima Copa, ele não vai ter condições de jogo. Quantos anos terá o Robinho, mano? Ah, todos. Mas o Robinho todos, tá comprando todos. O negócio, mas, Benja, eu acho que tem que montar já um time. Eu discordo. Eu acho que o ataque da seleção brasileira hoje tem que ser Neymar e Diego Tardelli. E o Diego Tardelli vai estar na próxima Copa? Mas pode ser que esteja. Por que não? Quantos anos vai estar o Diego Tardelli? Pega aí. Quantos anos tem o Diego Tardelli e quantos anos tem o Robinho? Vamos pegar aqui. O Diego Tardelli tem 32, 31, 32. E o Robinho tá aí. E o Robinho deve não. Se tiver isso também não tem que ir. Não acho que tem isso, não. 21. Tardelli deve ser 30. 29. É 30. 29 e 30. Deve ser 30. E o Robinho tem 31. 31. 29 anos. Aí, 29. Quem tem 31? Aí, com 33, deve ter 31. Por que não dá pra ir? Acho que não vai, gente. Como não vai? Isso é de brincadeira. Então, como não vai? Quer apostar? Tem idade pra ir. Quer apostar que não vai? Mas tem idade pra ir. Tem 29 anos. Gente, peraí. O negócio é o seguinte. O Robinho tem 31. E o Robinho também é um ancião. Não. Mas 2 anos faz a diferença, Benjamin. Não, daqui 2 anos não dá, Domênico. Tem muito. Não dá. Eu acho que não dá. O Close foi pra Copa com 39. Desculpa, não dá pra você comparar o estilo do Close e do Robinho, Portugal. O Robinho é jogador de velocidade. O Close, ele parece um poste. É totalmente diferente a característica. O Close, se ele quiser ir com 100 anos, ele pode. Porque pra fazer o que ele faz. Na seleção que foi com 33, 34 anos pra uma Copa. O Romário foi cortado, ele tinha cidade. Não, qual foi? Ronaldo. Não, o Ronaldo, né? Com 34? O Ronaldo não tinha 34, imagina. Em 2002, não, ele tinha. Imagina. Fala aí pra mim. Luiz Fabiano em 2010. Não, Luiz Fabiano. Tinha quantos anos em 2010, Luiz Fabiano, gente? Mas as contas, 27, 27. Não tinha 32. A Copa de... Então é isso que eu tô te falando. Não vai atacante com 33, 34 anos pra seleção. É, não vai. Mas hoje, pela carência, Benjamin, eu acho que isso você tem que analisar no momento. Porque, por exemplo, então, não adianta você falar, não vai, não vai. Se tiver alguém mais novo e com mais qualidade, o de 35 não vai. Então, hoje, na necessidade da seleção brasileira, eu acho que o Diego Tardelli, se a Copa fosse hoje, ele poderia jogar. Ele foi convocado. Então, mas eu acho que o Tardelli ainda tem chances. O Robinho não tem. Tem que analisar o momento. A próxima Copa. Você falou, tem que analisar o momento. O momento do Robinho tem que chamar. Eu acho que tem que reciclar, gente. Eu acho que, ó, jogadores, ó, como o Kaká, como o Ronaldo Gaúcho, como o Robinho, foram importantes em determinada época, mas hoje, infelizmente, você tem que abdicar. Se seu planejamento é renovar a seleção brasileira, você tem que realmente trazer jogadores que tenham uma qualidade e que possam jogar a próxima Copa. Mas tem uma Copa América aqui que eu tenho certeza que o José Maria Marinho e o Marco Polo chamaram o Dunga e falaram assim, ó, nós queremos ganhar essa Copa América. Tem que mesclar. Não é pra testar jogador. Tem que mesclar. Só que ganhar, você quer testar, põe a seleção brasileira no Campeonato Paulista. E outra, mano, você tiraria o Robinho da convocação, poria aqui. Ele vai, deve chamar o Lucas, é que o Lucas tá machucado. Ah, para. O Lucas do Paris Saint-Germain vai entrar, né? Ele tá jogando. Na minha convocação, eu chamaria o Ricardo Goulart. O Lucas é titular. Ricardo Goulart. Vai fazer dupla de ataque com o Neymar. Você fez uma cirurgia. Era pra estar no grupo. Eu acho que minha dupla de ataque, Vieira, seria Neymar e Diego Tardelli. O Ricardo Goulart seria uma opção de banco. E o Lucas, você não chamaria Ribeiro? Não, vamos, se tivesse mais uma vaga, eu chamaria o Everton Ribeiro. Imagina um ataque, vamos. Robinho, Neymar e Diego Tardelli. Não vai jogar jogo, assim. Dependendo do jogo. Posso pegar a Zâmbia. Oh, e seria muito legal ver Robinho e Neymar também. Acho que seria América, legal. Copa América agora, gente. E quem faz gol no time? Hã? E quem faz gol? Cadê o centroavante? Quem faz os gols do Barcelona? Não, ele falou Robinho e Neymar. Quem faz os gols? Quem faz os gols do Barcelona? Quem tá fazendo os gols do Barcelona? O Barcelona é um ponto fora da curva. O Neymar, o Neymar acabou de passar a quantidade de gols do Romário e do Barcelona ganhou de 3 a 2 foi do Neymar agora. Ah, mas outro dia o Suárez fez 2, o Neymar não fez. Então, e o Robinho não faz gol? Acho que faz. O Robinho faz. Então, como quem vai fazer gol? Mas não é o 9. Mas aí vocês que são fã da seleção, que briguem. Eu não sou fã da seleção, pô, imagina, a seleção se lixa. Não seria legal ver um ataque na seleção Robinho Neymar? Pô, acho que sim. Tô de bola. Sim. Eu só tô comentando a seleção aqui em respeito ao ouvinte que gosta. Você tá enchendo o saco. Você tá fazendo contraponto só de sacanagem. Incoerência, partícula, partido. O cara joga muito, mas não leva. A entrada foi feia. Justifiquei porque eu não levaria. A entrada foi feia, foi sanguinária, foi não sei o quê, mas não dava mesmo. Justifiquei com um argumento muito forte porque não levaria. Ah, sim, tô vendo. Segue o jogo, sem falatório. É, e o jogo segue. Aqui na Energia 97, no oferecimento do Grupo S, o nome construído com história, também de Engove, vai pra balada? Bom, Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado se medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Vamos ao primeiro ouvinte, 3284-7097, Dodô! Alô! Alô! Quem fala? Eduardo! Fala, Eduardo, tudo bem, meu? Tudo bem, e você? Eduardo, o que é o nome? Eduardo Pereira de Lima. Pereira de Lima. Quantos anos você tem, Eduardo? 4.5. 4.5, RG? Hoje. Ah, o moto foi quem gosta. Gosta? O quê? 4.5? De Lima. Ah, sensacional! Adoro. Sensacional. Salvou a hora, hein? Curto. Salvou a hora. Né? Mas a Lima, Domênico Gato, ela queima como se fosse um limão se tiver exposto ao sol? Queima. Tem. Será? É cítrico, mano. Cítrico, né? Por isso que o apelido do Vieira é Lima, porque queima. Vai te catar. Mas só atrás. Olha, daqui a pouco do meu programa, o Vieira vai estar do Qual é o Bicho. Pode desgraça, hein? De novo, eu vou colocar a mão dele do bicho. Falando nisso, agora vai trabalhar com a Xuxa? Os dois juntos. É. A Record. Nossa senhora. Então o programa juntinho. Fecha a porta da Record. Logo tá indo o Didi também. Tá? Daqui a pouco a Globo não quer renovar o contrato dele. Por que vocês estão estranhando? Sabe quem eu trouxe? Bicho, mas porra. Vieira, sabe quem eu trouxe? O Bugalu. É isso aí. Eu trouxe o. Sabe o Rambo brasileiro? Você vai pra onde pagar. Lembra do Rambo? É. A garota molhada do chuveiro. Gente, Xuxa e Gugu. Olha. É isso aí. E o Didi? Didi foi pra Record também? Daqui a pouco, tá sem contrato na Globo. Rapaziada. Não, mas tem. Mas vai mesmo ou é essa zona? Não, não vai, não. Tá sem contrato, é o caminho natural. Ele não põe mais, não sobe mais no Cristo. Por enquanto, não. Ai, não vai ter uma criança esperando. Tá duas, uma, velho. Ele tá na geladeira. Se ele for pra Record, ele vai sobe mais no Cristo, velho. Ele vai subir aonde? Ele vai subir aonde? Ele vai pensar duas vezes, velho. Ele vai pensar duas vezes. Vai ver aquela história do pano, olha. Mas o que é maior? Tudo bem, mas olha. É a Globo ou o Rio? Olha. A Globo. Claro que é a Globo. Vocês podem, vocês podem me desculpar, hein, mas olha, vou dizer uma coisa pra você. O Didi, aquele programa dele lá que tem no domingo, depois do. Não tem mais. Não tem mais. É 588 milhões de vezes melhor que aquele esquenta da mulher lá. Ah, isso sim. Por que você não gosta que do porca. Programa? Que é um lixo, velho. É um lixo aquilo ali. Olha. Mas a briga é boa, hein, Domenica? É, mas são coisas diferentes. Errado, né? Um é um programa musical. Não sei te falar, não, Dudu. Você gosta de qual? Tem que escolher. Não, tem que assistir um ou outro. Hã? Tem que ver um ou outro. Pra uma Benzeta Silva. Não, pode ser. O programa bom do domingo é o Balança na Record. Nossa, o Balança. Nossa, você nossa. Pode vir aqui, o povo gosta. Eu vim de Piracicaba, o Balança, Balança. Tá dando ibope. Vem pra cá o Balança. Gente, mas a questão é a seguinte. A gente realmente, alguns de nós, acham ridículos os programas. Mas o povão gosta, cara. Tanto que tem audiência. Mas você imagina alguém chegando e falando assim, ó, a Record tá dando na cara da Globo. Esquenta, eu quero assistir. E a Record tá batendo na Globo. Esquenta, não é esquenta. E vem cá, e tem mais. O Gugu tá batendo na Globo, hein? Desculpa, o Eduardo, desculpa interferir aí no momento da sua ligação. Tá, mas assim, no exterior, tem coisa tão ruim quanto, viu? TV aberta no exterior é um lixo. Também. Mesmo porque de lá eu trouxe o Localbia. O Localbia. Olha a coisa, viu? Tá feia a coisa. Na TV americana tem umas coisas horrorosas. A TV italiana, meu amigo. Nossa. A TV italiana. Ela é muito pior. É trash. Mas é muito pior. E a TV portuguesa, que tem o canal lá na operadora, às vezes eu ponho lá, tem uns talk shows, cara. Tem um que chama... Mas depois eu digo que você gasta dinheiro à toa. Pra que assinar essa porcaria? Não, não, é aberto. É aberto. Agora, então. É Portuga, aberto. TV, é a TV portuguesa. Ele duvida. É um programa que chama assim, duvida se sabe dançar. Putz, é verdade, é um monte de gente a dançar. O gosto pelo populacho é uma coisa mundial, Mas aí você tem razão, aqueles shows da TV, de vez em quando a gente bota lá pra ver, meu, Espanhola também é brega, nossa. Gente, o mundo é brega. Olha, por isso que, olha, daqui a pouco. É muito o louco. Mundo o mundo gosta, é brega não, eu não. Daqui a pouco vai ter vai. Você gosta de pardinho e pardão olha, lá? Mas isso não é brega. É, louco. Sabe que vai ter? É o carreiro, respeito que é o carreiro pardinho. Agência Ruda da banheira do Cucu. Nossa. Daqui a pouco. E a Luiz Ambiel, volta não? Não, tá muito velha. Mas eu trouxe e o ET? Volta, eu trouxe de volta o E o ET, volta. Eu trouxe de volta. Sabe o que eu trouxe de volta? Eu montar uma banheira. Eu trouxe de volta o Bugalu. O Bugalu. Eu trouxe de volta o Pitinho Baralho. O cara fez uma entrevista com o Charles. Eu trouxe de volta o Bugalu. Vocês estão discutindo o quê? Tem gente que paga pra assistir o cara dormindo, velho. É o Vieira. O cara fica maluco. Fala que você não assiste. Fala que você não assiste. Quem assiste é você, o Salame. Eu não assisto lixo, não. Big Brother Brasil. Ele é obrigado. Ele é obrigado a assistir. Não, a mulher dele coloca ele e ele fica quieto. Mas o Eduardo. O Eduardo, vai. Vamos, Eduardo. O bairro, Eduardo. Qual que é o bairro segue. Vamos lá. Vamos ver se o Mr. Benja. Vamos? Não, não é Mr., é Dom. Dom Mr. Benja. Não, não tem o Mr. Gostou do Mr. Mr. é o Mr. Sam. Hã? Bairro Campestre. Ah, isso é só essa, é ABC. ABC. ABC não é bairro. Santo André. Porra, o cara é o Benja mesmo, hein? Eu sou o Benja. É ele mesmo. Dom Benja. Por sinal, em agosto estarei lá, hein? Aonde? Onde? Fui convidado pelo governo da Sicília. Da Sicília? Da Titília. Da Titília? Pra ir aonde? Pra ir conhecer a Sicília. Não acredito. Pra ir ver, visitar meus ancestrais. Será que você ia curtir? Tem um tal no Museu da Máfia. Então, lá em Las Vegas. É muito legal, cara. Sim, então, mas agora demais. Eu vou pra Sicília que eu fui convidado pelo governo em agosto. Você viu duas que a casa tá à venda lá, né? Mas não é em Nova York. Em duas semanas. Imagina. Eu vou ficar na Sicília. Olá, bem em casa. Qual que é o time aí, brother? Deve ser uma viagem legal mesmo. O time aqui é o todo poderoso Timão, é nóis. Volta para o Corinthians, Corinthians. Suou sangue. Volta pro Corinthians. Volta pra lá. Vamos voltar a falar do esquenta, vai. E cuidado, viu, Moto, que eu vou voltar mais temido ainda da Sicília. Ai, nossa, legal pra caramba. Aí ele vai cortar teu pescoço. Aí você vai voltar o quê? O cabelo vermelho, azul, o braço pintado. Porque agora, além do cabelo, ele não pintou a sobrancelha com a cor diferente. Pergunta que não quer calar, por que a sobrancelha tá loira e o cabelo não? Tá preto. E o braço? Nossa, ele pintou com o braço de preto também. Porque era loiro o braço dele. Faz assim o braço. Vai lá, tá preto. Semana passada tava loiro. Tava loirinho. A sobrancelha do Benjamin tá parecendo o Albieri. O que ele falou, Basso, quando tava loirinho? Ele falou porque eu sou alemão. Porque o meu pai é alemão. Só um minuto. Quem pode dizer isso assim? O Domênico é o cara que fotografa braços. Vem aqui, Domênico. Ah, é? É verdade. Ele é braçólogo. Você pintou o braço? Domênico, analise os pelos do Benjamin. Só um minuto. Você quer ver aqui também, senhor? Ah! Juíza! Isso aí, pessoal! Que isso? Ô, juiz! Cadê? mostra aí. Cadê o cartãozinho? Tá mostrando na câmera, seu louco. Que isso? Aí o problema é do mano que tá do lado. É. Vai, amigão. Vai bater o pinguelo. Se eu tirar daqui, mostra aí. Ô, gente, o vídeo tá no ar, gente. Ô, amigão. Eu. É, antes de mais nada, velho, Grupo da Morte, prazer. Serial Killer, o Coringão. É isso aí. Eu tô ligando que Serial Killer, eu tô ligando. É isso aí, mano, é isso aí. Boa, Rogério. Rogério taxista, mano. É uma bichona na minha frente. O negócio é o seguinte, ó, o Corinthians, você não amigo. Não tem ninguém na sua frente, mas olha atrás. É... tá todo mundo longe. Eu pra trás é São Paulino, não tem problema nenhum. Ó, amigo, o negócio é o seguinte, mano. O time do Corinthians, podem dar chilique, falar um monte de bobagem aqui. O time do Corinthians esse ano é o time a ser batido, cara. O time do Corinthians. Mas é verdade, meu amigo. Calma. Não tem um time na Libertadores que joga o Corinthians joga. Mano, ontem vocês deram sorte, mano. Extremo, hein? Todo time dá sorte. Pô, tem uma hora que você está assistindo o jogo, não tem um atacante de ofício. Vamos falar a verdade. Tá falando do quê? Desculpa, o pessoal gritou aqui, eu não entendi. Você tá falando do Corinthians? Isso, o jogo de ontem, pô. A gente vai pra matar o jogo sem torcida, não tem aquela pressão externa. E você tem a chance de matar o jogo, o Tite me coloca 18 meio-campistas, pô, aí não dá. Não, mas ele fechou o time, o São Lourenço, mas o Tite não faz isso. Não, mas peraí. Tirou o Renato Augusto. Mas não tinha tempor, talvez. Mas, não, eu discordo, porque o time do Corinthians ontem ele já tava bem desfalcado, não jogou o ataque titular, que era composto ali pelo Sheik, pelo Guerreiro. Tá certo, já foi um ataque adaptado com o Mendoza, que também saiu machucado. E o Danilo. Então, velho, não adianta você se riscar. Você vai colocar quem? O Wagner Love, que até hoje aí não provou porque veio. Ele tá fora de forma, tá sem time. Não dá, meu. Esse jogo não era pro Wagner Love ontem, não. Mas tudo bem. Chegou 30 do segundo tempo, o Danilo não acertava um passe de 2 metros, pô. É, tava cansado. Já tava sem perna, então. Coloca o Wagner Love. 15 minutos, ele tem condições de jogar. Ah, eu prefiro ainda o Danilo, mesmo cansado e tendo estrela e sendo um cara extremamente decisivo, do que colocar hoje o Wagner Love sem time. Ontem era jogo só pra quem? Ontem era jogo só pra quem? Principalmente pros Corinthians 1-0, pro Malcom. Pra puxar o contra-ataque. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse negócio de sorte, eu já vi o Boca campeão da Libertadores jogando fora de casa, tomar 300 bolas na trave, nego chutar pênalti fora, a Boca se pressionar o jogo todo e lá e guardar 1-0. O Corinthians jogou ontem como tem que jogar Libertadores, velho. Sorte ou azar faz pra ninguém vai sair pra jogar. Agora, porque... Portuga, mas não pode contar sempre com a sorte, sim, né? Mas aí não é só sorte, cara. É aquilo que você falou. Teve um plano colocar pelo menos o Maicon ali pra puxar um contra-ataque quando tava 0-0. O Maicon, eu concordo com você. Agora, uma coisa é o seguinte. Ontem, tanto o São Lourenço tinha 3 desfalques, como o Corinthians também, cara. O Corinthians também tava desfalcado, o Corinthians foi lá quebrado. O Corinthians estava sem o Felipe, que é o zagueiro titular hoje, e o Felipe está mostrando que merece o titular sim, com todo o respeito do Dracena, mas hoje o Felipe parece que conseguiu se acertar na zaga do lado do Gil. O Fábio Santos é um jogador que fazia uma diferença enorme ali, mesmo com o feijão com arroz que ele pratica. Mas é um cara extremamente importante, fundamental na escalação do Tite. Porque o Solano estava se criando lá, né, mano? E não é que o Wendel jogou mal, não, cara. Não é que o Wendel jogou mal, não. Mas o Fábio Santos hoje, principalmente no setor defensivo, ele ajuda a recompor muito mais do que o Wendel. Você pega o meio-campo ali também, o Corinthians estava jogando com o Ralf, tá certo? Que é um monstro. O Elias, que voltou a jogar a bola que ele jogava na primeira passagem. O Renato Augusto e o Jadson. O Jadson Fábio ontem Santos não estava bem. É um dos mais importantes do Corinthians, no meu entender. Sim. Eu concordo plenamente. E o ataque, Sombra, o Corinthians estava com ataque reserva. O Corinthians estava desfalcado de 4 peças fundamentais. Ele defende muito bem e tem um entrosamento na coordenação do ataque pelo lado esquerdo junto ao Danilo e quando joga o Sheik. A saída de bola é sempre com ele. É muito bom. E outra, Sombra, o lado direito do Corinthians. O jogo do Corinthians pelo lado esquerdo é o grande forte do lado direito. E a chegada do Elias como surpresa. Isso até é bom para os São Paulinos que estão ouvindo o programa saber. O lado direito do São Lourenço é o lado mais forte de ataque, onde tem Bufarini, Blanco, onde caem os jogadores que cruzam essa bola para a área. Ontem o São Lourenço perdeu o jogo. Principalmente... mas o São Lourenço tem que se preocupar com o São Paulo. Por falta do Ortigoso. O São Paulo tem que se preocupar com o São Paulo, que tem Centurion. Exatamente. O São Paulo... Pato, lógico, o São Lourenço é bom. Eu concordo com o Sombra. O São Lourenço é bom time. O São Lourenço é bom time, mas eles têm que se preocupar eles também. Tem que se preocupar com que tem Pato, que tem Luiz Fabiano, que tem um monstro, um mito do gol. O jogo ontem foi bom jogo, mano. Falando sério agora, sem brincadeira, sem claro só. Foi um jogão de bola ontem, foi um bom jogo desse. Muito bom. Eu tava conversando com o mano fora do ar, fala aí, mano. Se eles têm um centroavante um pouquinho melhor, eles matavam o jogo. Tava no banco. Mas a questão não é ter um pouquinho melhor, gente. Uma coisa é certa. A questão não é ter um atacante um pouquinho melhor. O time do Corinthians ali, ele sofreu em alguns momentos do jogo, sofreu. O São Lourenço criou chances pra poder fazer o gol, criou. Mas futebol, gente, por mais que você tenha um atacante que seja bom, o cara pode perder um gol, isso acontece. O futebol não é uma ciência exata. Qual foi o gol mais perdido? Aquele do Mauro Matos, que o cara atravessou a bola e ele bateu na trave ou a cabeçada? Pra você, o da mano? Trave. O da trave foi demais. Ele tava perdido, o Cássio tava caindo. Agora, o cara tava soberano no lance. O da cabeçada, ele pelo menos aí tudo bem. Foi um cruzamento que achou o cara sozinho. Mas nem o cara esperava que o do Dracena ia deixar o cara cabecear daquele jeito. Pegou o cara de surpresa. Agora aquele lance da trave foi um cruzamento que a bola passou na frente do Cássio e o cara chegou tropeçando e bateu. O Corinthians não tem nada. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Eu concordo. O time pra chegar na final... Se investigar, você vai ver que tem. Pra chegar. Se vai ser, se vai ser campeão, eu não sei. Agora tem que ter sorte também. Se também não tiver sorte. Sempre tem um jogo, né, cara? Agora, o que eu quero ratificar aqui. É a lembrança de todos, né? Antes de começar a competição, ninguém. Vai ser uma baba, porque se é Libertadores para brasileiro é uma baba, porque... Porra, eu não tô vendo baba nenhuma até agora, velho. Diz que o Inter ontem sofreu pra ganhar. Os caras viraram. O Emelec não é time ruim, hein? Então, mas agora, mas antes, pô, só ia dar brasileiro. O seguinte, Colo-Colo ganhou ontem do Atlas, o Atlético Mineiro tem dois jogos. Azedou o Atlético. Se ele empatar o próximo, eu acho que ele tá fora. Azedou pra Ô, amigo, com relação a esse time do Corinthians o Tite ele já meio que esboçou o time titular dele, ele conta na frente ali com o Emerson Sheik e com o Guerreiro. O Sheik ele tem dado problema pelo fato dele ter se apresentado com certo atraso aí em alguns treinamentos, e isso acabou deixando o Tite injuriado. E o Guerreiro que tá meio cabisbaixo pelo fato dele não saber se o Corinthians vai renovar com ele ou não. O cara tá meio que sem saber o que fazer. Eu pelo menos noto isso, eu não vejo o Guerreiro aí com a mesma dedicação e empenho que ele jogou o ano passado. O que você acha desses dois jogadores aí, irmão? Você acha que o Tite tá certo em manter os caras aí como titulares? Ou você acha que é bom dar uma afastada primeiro o Sheik para baixar um pouquinho a bolinha e o Guerreiro para tentar pelo menos solucionar esse problema e voltar com a cabeça fresca? Mano, se o caso do Sheik, a punição dele mesmo foi por atraso e ele não foi pra Argentina, eu acho que a direção e o técnico estão errados. Porque aí quem é punido não é o jogador, é o time. Eles têm contrato até junho, julho, eles têm que cumprir o contrato, são funcionários, o salário está caindo ali na conta, ele tem que cumprir o contrato dele. Agora, quer punir o jogador? Olha, atraso aqui é 10% do salário, fica para uma caixinha aqui, fica para o clube. Aí você está punindo o jogador. Mas eu discordo, agora, amigo. Você acabou de falar que eles fizeram falta ontem na Argentina, que não tinha o ataque titular, não é isso? Então, quem foi punido? O Corinthians. Mas, e ó, não amigo, os jogadores. Com relação ao Sheik aí, a gente já vai falar daqui a pouquinho do Guerreiro, mas com relação ao Sheik aí eu discordo. O Sheik, se você multar o Sheik, tá certo? Que é um jogador aí milionário, um cara que ganha 500 pau por mês no Corinthians em 10% do salário, isso significa a quantia de 50 mil reais. O Sheik deve gastar 50 mil reais num churrasco no final de semana. Eu acho que isso daí não é punição para um jogador igual o Sheik. Você pega um jogador que tá começando... ontem, então, não participando do jogo da Argentina. Mas o que tem que fazer, mano? Eu acho que o Tite agiu certo. Eu acho que ele gastou 50 pau no churrasco ontem, então. O Tite, eu acho que ele agiu certo. Porque para um jogador como esse, tá certo, que é consagrado, dói muito mais ele estar fora de um jogo como esse e ficar exposto da forma como ele ficou do que você multar em 10%. Você acha que ele sentiu não jogar o jogo de ontem ou gostou da folga? Lógico que sentiu. Imagina. Eu acho que não. Deve ter ido pra balada. O ouvinte acha que gostou da folga. Você mexe no ego do cara. Tanto é que você mexe, porque ele declarou, tá certo, através de uma nota, inclusive acusando o repórter do Globoesporte.com, chamando o cara de uma série de nomes, porque ele falou que ele não fez isso, e membros da comissão técnica disseram que ele fez. Então o cara tava certo. Hoje o Joaquim Grava, ele falou que o Sheik não se atrasou, etc e tal, mas eu não estranho o comportamento do médico, porque o médico também não vai expor o atleta. Mas membros da comissão técnica aí, eu acredito que o repórter aí tem as informações dele, e para estar no Globoesporte.com não deve ser qualquer mané, é um site que é renomado e tem credibilidade. Então, cara, eu acho que o cara deve ter as suas próprias fontes. O Sheik, ele ficou nervosinho, deu xilique, xingou o cara. Volto a dizer aqui, gosto muito do Sheik, foi um cara extremamente importante na Libertadores de 2012, mas ele dá essas pisadas de bola. E o jogador, quando ele dá essas pisadas de bola, ele precisa tomar um puxão de orelha. Esse puxão de orelha tem que ser grupo, assim. Né? É lógico. Se o Tite deixa passar essa oportunidade e fala, não, dá 10% de multa pro cara, que inclusive eu acho que o clube nem cobra isso daí, porque eu nunca vi um jogador falar com um 100% de verdade que pagou essa multa de 10%, porque eu acho que isso daí é até ilegal. Você não pode tirar 10% de um salário de um cara, tá certo? Que o cara é registrado. Como que o Sombra, por exemplo, vai falar, vou multar você em 10%. Qual que é a alegação perante a justiça pra ele fazer isso? O atraso? Mas eles tiram sobre aquelas luvas lá, né, mano? Eles tiram sobre o contrato de imagem. Precisa ver até que ponto... Multa, pô. Mas, ô, amigão, você precisa ver até que ponto isso daí não é legal. Eu acho que isso daí é pra inglês ver. Ilegal, legal, é. Então, não existe isso. É isso que eu tô falando. O contrato com multa tá previsto lá, é legal. Mas a multa é legal. Mas eles fazem isso, mano. Mas, amigo... Quem acaba pagando é o time. Eu duvido que você teria a mesma opinião se o Corinthians tivesse tomado de 3, 4 a 0 ontem. Eu teria. Eu falei antes do jogo. Peraí, então você não viu o programa antes do jogo. Eu falei, eu concordo com a decisão do Tite. Essa decisão aí você mostra, tá certo? Que você comanda o grupo. Mesmo se fosse na você final... Você mostra qualquer jogo. Se fosse na final, qualquer jogo também é igual. Qualquer jogo. Eu, quando eu falei do Atlético Mineiro aqui, que o Atlético tinha feito bem em tirar ali o André, o Jô e o Emerson Conceição, todo mundo, você tá louco, você vai privar o Atlético. Mostrou que não. O Atlético foi campeão. Tá certo? Tem que tirar, você tem que mostrar quem é que manda, porque o jogador, se você deixar, ele monta em cima, ele acha que você é idiota. E outros querem montar. O Tite tá correto, cara. Mas com relação ao Guerreiro, só pra gente finalizar, amigão, o que você acha com relação a ele? Ele tem que permanecer com a camisa 9 ali, jogando de titular, ou você acha que ele tem que ser afastado, pelo menos momentaneamente, até ele decidir o que vai fazer da vida? Ah, eu acho que não deve ser afastado, não. Deve continuar como titular, trabalhando ali, ele tem que mostrar valor pra que o Corinthians também se esforce pra renovar o contrato com ele. Mas eu também acho, com relação ao Guerreiro... Agora, daqui 4 meses, o pessoal fala, olha, você mostrou aí que você não se empenhou, então a gente também não quer mais renovar com você. Um abraço, pode procurar um outro time aí e vá com Deus. É o que você falou, o que era o Guerreiro antes de vir pro Corinthians? Não era nada. Tava lá na reserva, na Alemanha, o Renato Augusto, que indicou ele, não, botar uma fé no menino. Mas que papo furado. É a opinião do cara, velho. Respeita a opinião do ouvinte. Mas esse negócio que vocês falam, quem era o Guerreiro do Corinthians... Mas é fato. Não, mas parece também que o Corinthians, que o Guerreiro tem que pagar até o resto da vida dele um favor, uma gratidão ao Corinthians. Não vai pagar, mas deveria renovar por um salário simbólico. O Guerreiro... Peraí. 7 milhões de dólares é gratidão? Pera só um minuto, mas quem tem... Gente, vamos respeitar o cara. Se o cara quer ganhar 4, o problema é dele. Se ele quer ganhar 10... O problema dele, se o Corinthians não quer pagar, por isso que também não paga, o problema é do Corinthians. Agora esse negócio de falar, quem era o Guerreiro antes do Corinthians, nossa, ele tem que ter uma gratidão. Mas ele tá constatando um fato. O seguinte, o Corinthians trouxe o Guerreiro, pagou. O Guerreiro chegou desconhecido. O Guerreiro devolveu tudo com juros e correção. Cara que nunca pisou na bola no Corinthians, nunca envolvido em polêmica, jogador que não pipoca. Fez gol do título, fez gol do primeiro mundial, joga pra caramba, tá certo? O que vocês querem do cara? Se o cara quer pedir 5 milhões, o problema é dele. O Corinthians não tem, não paga. Agora, ele tem que... Pô, o Guerreiro tem que agradecer... Jogar por amor, né? Agradecer o quê, gente? O que o cara tem é que respeitar o clube enquanto ele tem o contrato com o clube. Acabou. Eu não acho, o ouvinte tem razão, eu concordo com o ouvinte. É uma hipocrisia. Eu sou do povo. É, você é hipócrita. Eu sou popular. A tua hipocrisia. Ah, então faz discurso problema... populista, não, se é popular. É que eu sou do povo, diferente de vocês, que tem nojo do povo. O Mano não era hipócrita, ele virou. Por quê? Aí essa hipocrisia dele tem uma meia dúzia que compra. Compra não, é a verdade. Não é hipocrisia. Isso aqui é ser verdadeiro, que vocês babam de jogador. Segue o jogo, sem falatório. Eduardo, vamos encerrando aqui o Guerreiro, Estádio 97, a sua participação. É, tudo de bom pra você, viu, Eduardo? Deixa eu mandar um abraço pro pessoal aí, Sombra. Manda. Mandar um abraço pro pessoal dos meus amigos aqui do Clube Atlético Aramaçã, aqui de Santo André. Certo. É, um dos meus filhos, o Rafael, corintiano, e a Eduarda, que é palmeirense, né? Tá. Fazer o quê? Mandar um amo ela pra minha esposa, Selimara. Beleza. Palmeirense. Certo. E mandar um abraço pra todos vocês aí, dizer que eu ouço o programa há alguns anos, já é a primeira vez que eu consigo ligar. Perdi a virgindade hoje, foi um prazer falar com vocês. Legal, cara. Tomara que você consiga mais vezes aí no futuro, tá bom? Tentaremos. Um abraço pra todos aí. Falou, cara. Um abraço pra você. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. A participação do Eduardo aqui no Estádio 97. É isso aí, amigo! Resort do Estádio 97. Ah, galinha. Você tá curioso de ver cara a cara, de perto, a tintura do cabelo do Benja? Tá curioso? Tem aí o resort do Estádio 97. É verdade. Você pode ir no resort, a gente vai fazer uma sessão especial. O Benja, ele vai ficar no lobby do resort, velho. Tem mais coisa pra descobrir. Ah, é? Tem mais coisa. Ah, tem. Apareceu mais coisa agora. Eu não tenho problema nenhum. A vida inteira, isso não é de hoje. A vida inteira, quando você corta o cabelo, não faço sobrancelha. Quer te falar? Pra quem roeu unha como eu sempre vou lá no pedicure e faço unha sempre. Faz a unha. Tu tira a pele, tira a cutícula. Você faz com a unha? Mas, mano. Homem que é homem não faz a unha. Ele corta a unha só. Não, senhor. Agora tira a cutícula, não... passa a base. Não, base eu não passo. Passa um lustramóvel na unha. Base eu não passo. Mas agora, tá uma bichona. E pintando o braço. Eu faço isso, gente, a vida inteira. Bom, mas eu não entendi coisa que mais o pelo do seu braço ficou preto. E quando as peles ficam saltando... Semana passada tava loiro. Você tá louco, velho. Vocês são homens da caverna. Ah, tudo bem. Mas se você quer descobrir um pouco mais sobre a feminilidade do Benjamin, você pode ir no resort do Estádio 97. O resort do Estádio 97 é a melhor maneira de você conferir cara a cara, lado a lado, tudo da galera do Estádio 97. Você vai estar lá? Então é o seguinte, anote a data. De 22 a 24 de maio no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Um fim de semana completo ao lado da turma do estádio. É um dos melhores resorts do Brasil e vai ter todo tipo de entretenimento que você curte. Campeonato de Futebol Society, futebol de botão, vai ter o bingo do Estádio 97. É, mas você não compra a cartela. A cartela é distribuída igualmente entre todos os hóspedes que adquirirem o nosso pacote aqui, tá bom? É, futebol de videogame, vai ter a Cassineira. A Cassineira é uma empresa que leva todas as brincadeiras de cassino, os jogos de cassino, para você fazer uma atividade bem legal. Tem pôquer, tem blackjack, tem roleta. Você só não entra com dinheiro. É tudo fichinha, é tudo decorativo, tá bom? Tudo cenográfico, tá? E a galera do Estádio 97 ainda vai trazer pra você lá o bingo, vai ter a resenha, vai ter o Rudy Landucci fazendo teatro, o stand-up no teatro, vai ter o Estádio 97 ao vivo ali no lobby do hotel. Não, não, lobby não, dessa vez vai ser no teatro do Bourbon. Vai ser muito bacana. Então faça agora mesmo a sua reserva. 2896-4665. 2896-4665. Você pode ligar agora. Você fala, agora, 10 para 7 da noite, tem alguém para atender lá na Lotus Travel? Tem sim. E é justamente nesse horário que tem o maior número de atendentes lá para dar todas as informações para você. Uma das informações que eles vão te passar é que você pode parcelar o pacote em 6 vezes. 6 vezes. Tanto no cartão Mastercard, quanto no cartão Visa ou em cheque. 6 vezes. Assim fica muito mais fácil. Mais um detalhe, apartamento com casal pode ainda levar 2 crianças até 12 anos de idade e as crianças não pagam. É isso aí, 2 crianças até 12 anos de idade num apartamento com casal, elas não pagam, tá bom? Então ligue agora 2896-4665. E ó, comida, bebida no almoço, no jantar, tudo... Na conta, é, já tudo incluído. É pra sair gordinho, viu? Dá. É dá. Pra sair gordinho. Eu tenho até medo que o Portuga... Quando, o Portuga é um leitão. Eu vi. Olha, não, o Portuga é brincadeira, velho. Quem tá mais gordo? Não, não usa Portuga. Pra comparar, não dá ele pra não comparar. Usa mais elevador mais? Do resort, ele vem de escada rolando. Não dá pra rolando, comparar, né? Depois que o mano falou não, que não, o Portuga não, mas quem, faz cocô no tanque... Quem que vocês acham? Vieira ou Portuga que tá... Sacanagem. Então ligue agora, 2896-4665, faça a sua reserva. E ó, até amanhã quem fizer reserva do resort, quem fechar até amanhã a reserva do resort, também ganha um par de ingressos pra festa do Energia na Veia com show dos Paralamas, tá bom? Show dos Paralamas dia 14 de março no Palácio das Convenções da Anhembi. Não é só o show, é o show e a festa do Energia na Veia. O Dodô vai tocar nessa festa, é, o Domênico Gato vai tocar nessa festa, sim, senhor! É, grande Dodô. É. Vamos trazer mensagens aqui, o pessoal escrevendo muitas mensagens para nós. Beleza, dicas de beleza do Benja. O Gabriel Cantoni. Aliás, eu não sei se ele tocou. É engraçado que ele fala de mim, mas ele é o que, ó. Ele depila os pelos do peito. Não, isso aqui não é depilar, isso aqui é parar. Isso aqui é parar. Aí, ó, ó, o RG. Isso aqui é parar. É o quê? Mas isso aqui, mas peraí, isso é normal. Peraí, depilar é uma coisa, parar é outra. Fazer a unha da mão pra não ficar do jeito com as pernas é viado. Fresco. Aí zoou o Rudy Landucci, zoou o Vieira. Peraí. Você tá vendo aqui? O Rudy passa gilete na perna, gente. Isso é de brincadeira. Depois fala que o Mota é Bambi. É. O Mota, acho que é mais macho que os dois. Pô, mas só um minuto. O homem aqui, se cuidar não tem nada a ver com seu viado. Aí, Mota! Mas olha isso, tem um pelo. Parece uma baleia. Nossa, que coisa horrorosa. O Mota. O Mota é original de fato. Aqui é original de fato. Tá aqui, ó. Tá o Benjo. Não pinto. Não, mas só um minuto. Que Benjo. Olha, ele fala que eu tudo depiladinho. Desculpa, o cara sentado numa mesa, sombrar com uma luvinha com creme pra umedecer cutícula, velho. Deixa eu te falar. Mas isso é tão bicha, Benjamin. É tão bicha. Vai qualquer. Você quer que a gente providencie pra você uma manicure lá no Bordeaux? Não, eu tenho lá no Beco. Ah, vamos fazer lá no hall, lá todo mundo vai ver. Pergunta pra qualquer médico, quando você começa a ter as peles do dedo saltando, que aquilo enche de pus. É. Isso é legal. De pus. Mas onde você enfia o dedo? Tem pus olhando. Não. Onde você tá enfiando esse dedo? Não. Tá de brincadeira? Você tira? Isso não. Comigo também não. Nunca teve. É só a mão que é podre. Eu já tive. A sua mão que é podre. Eu já tive sim. Agora, engraçado ele. Ele depila os pelos do peito. Não é depilar, isso aqui é aparar. RG é o quê? Isso aqui é questão até de higiene. Seja honesto, RG. Pera aí. Já falei. Falou o quê? Depilou e tá crescendo. Aí depila bicha, de novo. Mas não. Pelo contrário, outra coisa. O bar é um cara. Bicho. E ele parecia um Rottweiler, tá certo? O Bá depila. Também. Ele tem, mas ele tem que depilar, questão até de saúde. Só você nem tem. Olha, o Bá depila por quê? O Bá, por exemplo, se ele toma banho. Os corintianos do programa e são ele tem. Depilados. Não, Todos. O negócio é o seguinte: mas fazer unha, Sombra, desculpa. Ó, uma coisa é você cortar a unha, lógico, você não pode parecer o Zé do Caixão, você não pode ser nojento daquele jeito. Mas ó, agora, isso é legal. Colocar uma luvinha com creme pra amolecer cutícula. Lógico, pra fazer a mão, fazer a unha. Ainda bem que a gente tá falando agora que o Domênico tá no programa. É. Domênico deu uma saída, porque tava com senão um cara o Domênico ia falar em depilação íntima aqui, não ia dar certo. Mano, depila ou não depila? Você viu, o que que é? Isso aqui é de depilado, quem treina, gente. É depilado. Isso aqui é de quem treina, é normal. Quem treina. Isso é quem treina da ré, rapaz. Isso aqui é de catar. Quem quer falar de dar ré, velho? Mas desculpa, mas você usa o aparelho da Bozan ou usa aqueles negócios de mulher, cera negra, essas coisas? Aparelho da Bozan, linha de barbear da Bozan, óbvio. Tá bom. Mas o negócio é o seguinte, Sombra, na boa. Matei colocar um uma luvinha, pô, colocar uma luvinha com creme, velho, pra amolecer cutícula. Ele quer desviar o Benjamin. Foco. Uma coisa... Vai laçar uma linguiça com a boca, vai, fazer, Benjamin. Fazer a unha é higiene. Depilar peito igual ele depila? Olha, e fala que parou. Olha, eu vou falar um negócio, velho. Olha lá, RG. É a competição de bichinho. O cara é depilado, velho. É uma bichona. Não é, porque eu tenho poucos pelos, mas eu aparo. Ah, você depila. Você falou depila. Não, eu falei, eu aparo. Você falou agora depila. Eu aparo, idiota. Como que eu vou depilar? Mas você apara com maquininha, mano? Apara barba. Não, negativo. Apara é fase, velho. Depilado é de hoje, é um dia importante. Tem homossexual. Que beleza. Os corintianos do programa estão num debate cruel. Qual deles é mais afeminado? É o que faz a mão ou o que se depila? Você pode mandar sua mensagem pra nós. Qual dos dois corintianos do Estádio 97? Que coisa, hein? Você anda estranhando. Manda aqui, estádio 97, arroba 97fm.com.br. Mande também pelo seu aplicativo, porque os nossos bambizinhos alvisnegros aqui estão aqui num debate acalorado. Qual dos dois faz tosse higiênica, depilo Roscoff também? Eu não faço. Por que você faz a sua barba? Agora eu sei. Peraí, por que você faz a barba? Qual é a diferença de você? Qual é a diferença de você aparar os pelos do rosto e aparar os pelos do peito? Ah, porque o peito ninguém tá vendo. Vá. Não tem argumento. Desculpa, quem treina? Quem treina o quê? Você é nadador? Quem tem o shape como eu tenho, é normal. Fazer a mão é higiênico. É até higiênico. Higiênico é cortar a unha. Não isso que você faz, isso é frescura. Eu não pensei que eu fosse... É uma bichinha rústica. Eu não pensei que eu fosse viver pra ouvir uma discussão dessa. RG, essa bambizada tá muito saída mesmo. Eu não pensei que eu fosse viver pra ouvir essa discussão. Tá fogo, hein? Ah, o homem se cuida, velho. O cara depila e vem falar de mim. Fala que apara. Imagina, o Benjamin naquela posição de Papa Nicolau pra fazer o pé. Ah, você tá de brincadeira. Meu. Não, mano, eu vou aplaudir você de pé. Uma salva de palmas, mano. Uma salva de palmas. Eu nunca vi um cara pensar tanta merda nesse mano, velho. Legal deve ser ele pensar. Tomar o gol, fica quieto. Fica quieto. Papa Nicolau. Legal é ele no chuveirinho se depilando. Pra que eles, né? Tomar o gol, fica quieto. Vai. Bichona. Puta merda. Muito bem. Agora chegou o Domênico. O Domênico tem a opinião dele, pô. Agora vamos falar de depilação íntima. Não, daqui a pouco. Vamos trazer as mensagens aqui. O pessoal tá escrevendo. Calma. Daqui a pouco o Domênico vai entrar no assunto. Daqui a pouco. Domênico aí que vai julgar a situação. Vai ser bom, hein? O Gabriel Cantone. Boa noite, galera. Espero que vocês estejam tendo uma belíssima noite. Ah, tamo, viu? Tá divertido hoje. Eu certamente estou, já que tenho a alegria de ouvir vocês todos os dias. Muito obrigado. Muito obrigado por tornar a vida de nós paulistas muito mais feliz. Gostaria de mandar um amo ela pra minha namorada Gabriele, que nesse momento está na faculdade. Se ela tá na faculdade, não adianta mandar não vou tirar ela da faculdade. Ela tá bebendo cerveja, enchendo a lata, em vez de estar na sala de aula. Provavelmente. Um abraço também pro meu irmão Diego Cantone. Apesar de ser corintiano, sou seu maior fã, Dodô. Muito obrigado. O DJ Piuí. Pô, quando falaram dos goleiros, antes do Dodô entrar pro momento fanfarrão, vocês esqueceram de citar um goleiro monstro, Jefferson do Botafogo. Ele foi convocado, porra. Então, tá vendo? A gente tá falando dos que não foram convocados. Tadeu Reyes Pereira. Vocês estão sendo sensatos quanto à seleção. A seleção, quando perdeu de 7-1 pra Alemanha, todo mundo falou que o time era inexperiente, que faltou experiência. É óbvio que tem que mesclar jogadores. Lógico. Ou por acaso, na Copa do Mundo, o Klose era muito novo. Mas tinha que mesclar na Copa, agora não mais. Tem Copa América. Agora é renovação. Tem Copa América. O Bruno Mafra, de Osasco, acredito que a partir dessa demissão do técnico do Santos, o time cairá de produção. Não é verdade? Sou fã de vocês, viciado nessa bagaça. Ah, depende de quem vai ser o treinador. Acha que cai de produção? Se a galera se manifestou feliz pela saída do técnico, vai aumentar, né? Vai melhorar, né? Muito bem. O Maurício Júnior. Sombra, segue o Ibope de ontem. Globo Timão, 21. Record Gugu, 10. Ratinho, 8. Olha, eu vou questionar isso aí. Bandeirantes com Palmeiras, 3. Tá errado. Cara, você tem razão. Aí ele fala aqui, olha, tá de brincadeira. Mas que horário, isso? Só um minuto, mano. Nossa! Chupa de um. Só um minuto. Tá de brincadeira, diz o ouvinte aqui. Reclamar da cota é fácil, né? Maurício Júnior. Maurício, eu sempre falo aqui que a torcida do Corinthians é maior que a do São Paulo. É óbvio que é maior. Isso aí não tem discussão. Mas ontem não dava pra... Só que o São Paulo, o jogo deu 18, o do Corinthians deu 21. Tudo bem, normal, tá dentro da normalidade. Inclusive, existe uma diferença aí de 3 pontos percentuais. Só que a cota de TV a partir de 2016... ela vai ser 50% maior. E o Ibope não mostra que é 50% maior, entendeu, Maurício? Ninguém tá dizendo que a torcida do Corinthians é menor. É uma questão de proporcionalidade das coisas. Tem que ser maior? Beleza, concordo. Mas uma proporção menor. É verdade, mas, gente, faz um negócio com muita diferença, uma proporção ideal. É muito diferente. Agora, ontem não deu Ibope porque eu não tinha Suzano de Restor. O Corinthians recebe pouco, mas ontem. É porque não jogou. O Corinthians recebe pouco. Que o torcedor do Corinthians vê Gugu. Olha que bonitinho. Negativo, o torcedor do Corinthians tá dormindo nessa hora. Tá bom. É torcedor do Corinthians, é torcedor que vê Gugu. Pelo contrário. A Suzana, ontem você tentou apelar, hein? Você colocou até o Shaolin que eu fiquei sabendo. Então, tentou apelar como apelou na outra quarta. Só que a torcida do Corinthians não deixa a Record ganhar. O mano é apelado na banheira. A Stoffen é mais apelo. Mas a discussão é a seguinte. A discussão é a seguinte, o problema não é o Corinthians ganhar mais. O Corinthians tem que ganhar mais. Isso é óbvio. O que não pode... É a disparidade. É a disparidade. E outra, tem que diminuir a disparidade e tem que diminuir o número de jogos do Corinthians na TV aberta. Ah, mas aí que tá. Já que quer diminuir ou então tentar igualar, diminui, que explorem mais... Diminui o preço e diminui a entrega. Mas peraí, o Corinthians, na minha opinião, Sobral, na minha opinião, pelo tanto que o Corinthians recebe da Globo, eu acho que é pouco. Porque o Corinthians ele é explorado de maneira demasiada. Então, agora deveriam igualar, então, por exemplo, se o Corinthians tiver 5, 6 partidas transmitidas, ao invés de 13, 14 ou 15... Que dê, então, talvez um outro número para o São Paulo e para o Palmeiras. Que vai acontecer igual em número de televisionamentos. Bom, 21 pontos para a Globo à noite, vocês acham que é bom? Não é. A Globo provavelmente não gostou do Ibope de 21 pontos. A novela bate bem mais. Vem da novela com o dobro. Maria Marta. Mas pode falar, juro por Deus, é uma discussão totalmente sem nexo. Que a Globo não está preocupada com a audiência, gente. O que vale para o futebol da Globo são as cotas vendidas. Não. Tá, mas você tem que vender lá pra frente. Se a audiência continua caindo, você não vai vender a mesma coisa. Vende. A audiência cai a cada ano. Eu acho que o futebol cada vez mais vai pra televisão. Cada cotista da Globo, quando dá, e tem um prazo até sexta-feira, 4 horas, pra falar ok, e não fala, no dia seguinte já tem outro. A Globo não fica sem cotista no futebol. O que a Globo você tem não... que entregar o jogo. Bicho. Mas entrega o jogo, Sombra. A audiência... Só que quando os outros canais vêm e dão mais ibope, dá preocupação nos caras. Se desse preocupação, eles tirariam os jogos. Ah, tem um plano para isso. Você chegou a ler sobre isso? Ler é uma coisa. Quero ver na prática tirar jogo de quarta-feira, que nem eles estão falando que vão tirar, e só botar em pay-per-view. Também duvido. Fechado. Eu duvido que eles vão tirar os jogos. A Globo anunciar botar no mercado ano que vem. Olha lá, os 200. Acho que custa 150 ou 180 milhões de reais cada cota. Eu duvido a Globo falar no que vem, olha... Quero mais o futebol. Ah, não, e olha, não dá, não vai ser mais 150, vai ser 120, duvido. Iam sair da Fórmula 1 e não saíram. Nunca cai a Copa. Iam sair da Fórmula 1 e não saíram. E a Fórmula 1 que no exterior não passa TV aberta, né? Eu digo aqui, a Globo ia anunciou que ia sair e não saiu. Semana que vem, entrevista com os cravinhos. Mas tudo bem, nada que vem. A cada ano que passa, a Globo tem uma audiência menor. Isso é ótimo. Mas a Globo tem uma audiência menor, como os outros também têm. Ótimo, maravilhoso. Os outros também têm. Você tem sensacional. Você tem outras coisas hoje, por isso. Ótimo. A audiência quando cai da Globo, os caras falam, pô, caiu. Vê se eles comemoram. Ninguém comemora a queda. O que vale é comemorar o faturamento. Mas ontem tinha, com exceção do palmeirense que estava vendo o jogo lá na outra emissora, na Band do Palmeiras. Mas eu não estava vendo lá, não. O pessoal estava vendo, sim. Por que não estava vendo? Não necessariamente era corintiano. E não adianta, também, podia ser o São Paulino. Mas por que você não vê comigo na Bandeirante? Não dá para assistir ali. O que acontece é o seguinte, o nível, a disparidade é muito grande. De você colocar, por exemplo, na Sport TV e na Bandeirantes. Então, o palmeirense, ele gosta de ver o jogo e tem essa divisão também. Outras emissoras. Mas tem essa divisão também. Né? Falar a verdade. Ah, infelizmente não. Caramba. Infelizmente não. Um canal assim não dá mesmo. Não dá. Aí é prefiro... Desculpa, você pode falar o que for. Se é o Edmundo sozinho que tá comentando. Se é o Edmundo, tudo bem. A galera é outra coisa. Aí sim, mas aí não é emissora, Domingo. Mas aí, pera só um minuto. Mas aí tem um apelo muito forte. Mas aí o apelo. Você põe o Edmundo. Mas o apelo é diferente. Você tá pondo o Edmundo que foi ídolo de uma torcida. Mas o Denilson também não tá bem. Não, é diferente. Não. E pra falar a verdade, eu sou. Mas a identificação é com o Corinthians, não tem jeito. Palmeiras e vitória da conquista na Bandeirantes. O Alex Borsato, ele fala, olha, sobre a discussão aí do nível de TV aberta, vocês precisam ver Azteca e Televisa. Lá do México. Globo e Record são top perto. É verdade. Olha, bonitinho. No México são horrorosos os canais. É ruim o bagulho? É muito ruim. Mas os caras querem também. Como é que você faz 24 horas de uma programação? Os caras querem o quê? Não dá pra fazer alto nível. Se você põe um programa de jazz e vinho, ninguém vai assistir. É complicado, né? O Vieira assistiu o encontro com a Fátima Bernardes, tá louco, né, velho? O André é fãzoca. Descobri hoje que serei pai de um menino, Bernardo, mais um São Paulino para engrandecer a nação. Um abraço pro Bernardo Veloso, que é, olha, um dos melhores stand-ups do planeta. Bonito nome, Bernardo. E mais. Da hora. Fala, Sombra, beleza? Pergunta pro Benja se ele leu que o Jack Nicholson está com Alzheimer. É mentira. Ele pena isso. Não, gente. O Jack Nicholson parece que desmentiu. É mentira. O Jack Nicholson saiu no. Ele desmentiu. Ele participou do Saturday Night Live. Sábado, da duas semanas atrás. Você disse o quê, moço? Saturday Night Live. É boato, mentira? É boato, ele apareceu. Ele desmentiu. O Flávio Teles. Caraca, que legal. Ontem o Timão bateu na cara do Gugu. Dobrou, parabéns. Cala a boca. O André Pereira, Benja acabou de falar que Guerreiro fez os gols do primeiro Mundial. Não, eu já falei pra ele que ele ouviu errado. Eu falei, não, eu já expliquei pra ele. Você falou primeiro Mundial? Não, eu falei a primeira partida do Mundial. Eu falei, ele fez o gol do Mundial. Você foi isso hoje? Agora. Ah, então precisa pegar a gravação. Pode pegar o replay. Eu falei, ele fez o gol do Mundial e o gol da primeira partida do Mundial também. Pode pegar a gravação. Avisa o Benja que ultimamente, quem escreveu aqui foi o Lucas Castro. Avisa o Benja que ultimamente não tá sendo nem legal ver a seleção, muito menos o Robinho. O Thiago Falgetano, replay do estádio. Benja acabou de falar que o Guerreiro fez o gol do primeiro gol. Os caras não ouvem. Pode pegar. Eu falei o gol do Mundial e o gol da primeira partida do Mundial. Eu fui falar, ele fez os dois gols do Mundial. Falei do Mundial e da primeira partida. O Anderson Augusto de Souza fala: se juntar o Mano e o Benja, dá um São Paulino. Olha aí, fazendo irreverências aqui. Gracinhas. O Henrique Casseb. Eu não sou homem, sou cabra safado, digo por quê. Certo dia... Pera, deixa eu ler isso aqui primeiro. Isso aí é coisa de anedota, viu, seu Sumo? Você vai indo, né? Calma, calma. O cara ganhou ontem, mano. Ganhou. E você não assistiu porque... Acho que assisti. Sem graça. Deixa eu ver aqui mais aqui. O Almir Francisco Pascoal. Se o mano raspa o peito, pergunta se ele raspa o sovaco também. Que bichona. Não, o sovaco não, porque não tem muito pelo, mano. Mas meu amigo, o Vinícius falou... Ó, mas peraí. Não tem porque raspa ou não tem porque não cresce? Não, não cresce mesmo. Eu tenho pouco pelo, mano. Por isso que eu tenho que tomar testosterona pra caramba. Toma vergonha de sua cara peluda, rapaz. Meu amigo, Vinícius, velho. O cara é polícia e fala, eu sou metrosexual. Mas polícia? Polícia. E vai de barraco, vai prender bandido. Mas qual o problema dele ser? Não, mas isso aí que vocês estão fazendo não é ser metro sexual, é ser quilômetro sexual. Isso aí é quase uma mentira. Sensacional, hein? Eu quero a opinião. Eu quero a opinião do Domênico. Se sem higiene que é metro sexual, sou. O Darcy Filho mandou aqui assim, ó. Mas você prefere que homem, eu vi? Aquele rústico ou você prefere que o bombate? O Darcy Filho mandou aqui, ó. Doutor Darcy Filho. Darcy Filho mandou o seguinte. Ir na manicure é normal. O problema é depilar o peito. O mano tem coceirinha na fiosca. Não tem, não falou isso. Quem que é esse cidadão aí? Darcy Filho. Doutor de quê? Não sei se é doutor. Doutor de quê? Ele que vai pro diplomata. Diplomata. Comprou. Coceirinha na fiosca. É complicado. A boca do Antônio. Lauria. O cara com a saúde, oba na árvore. Bruno Lauria. Aí, advogado aqui, ó. Sem dúvidas, o humano é o mais afeminado. Além de depilar, tenta omitir. Pelo menos o narigudo assume a frescura. A frescura é higiene. Ai, ai, ai. Vem aqui que eu vou te pôr na vara, vem, o seu trouxa. Perdeu a linha. Na advogado, vou pôr ele na vara, Domingo. Que gostoso, o Fábio Costa. Que gostoso. Mano, o cara que faz a unha faz amor de costas. Vou fazer amor de costas. Olha, eu vou te falar, não faço amor de costas, não, mas higiênico eu sou, velho. Gente, a Cami Gretti bebeu a gente. Você quer que eu faça? Não, mas ninguém aqui falou pra não cortar a unha. Não, mas eu corto e faço, rapaz. Tira as cutículas todas aqui, velho. Faz o pé também? Hã? Faz o pé. Não. Acho que faz. Ué, qual que é a diferença? O mano, o Éder Santos. O Éder Santos. Ederson Santos. Ederson Torres. Mano Menezes no Santos? Não! Pelo amor de Deus. Pede pra colocar o Pepinho. Pepinho? É, foi o que eu falei. Daria uma oportunidade pro Pepinho. O Eduardo Alonso, esse mano é monstro e o Benjo um baita viadão, olha. O pessoal tá curtindo aqui, viu? Caragole, o circo pegar fogo. O substituto do que vai o circo não pegou fogo. Esses caras que falam aí, é tudo recalcadinho, velho. Quer ter vergonha de falar que vai lá e faz a unha. Tá demais. O legal é andar com a unha cheia de graxa, ranho saindo do nariz. Olha lá, a Tami com o treinador do Santos vai ser aquele Mauro Fernandes. A Tami, não parece a Tami, né? Pega um novo, viu, Olha, tem mais mensagem aqui, mas não para de chegar mensagem. É uma coisa impressionante aqui. Ah, a audiência moralizou. E a opinião do Domingo? Tem cabelo de boneca. Que é eu aí? Deixa eu ver quem mais aqui mandou. É muita mensagem, cara. É impressionante o que tem de mensagem aqui chegando. Domênico. E que foi eu? Sua opinião. Qual é o mais gay? Quem faz a unha ou quem depila o peito? Já fez tosse higiênica, Domênico? Quem faz a unha ou depila o peito? O Ben já faz a unha, a manicure. E o mano tal, depila o peito. Qual que você acha mais assim, fresco? Scream for me, Corinthians! O Domênio ficou em silêncio, mano. Ficou mudo, velho. Fogo, né, Domênio? Acho que é seu parecer, Domênio. 30 anos de rádio, hein, Domênio? Que tem que passar por essa, velho. Vou levar 5 ouvintes. Fazer a unha. Se você deixar, depois eu faço. Leva o Zé. Ramos. O Zé faz a unha. Lógico que faz, é higiênico. O Zé, mas ele pinta, ele passa a base, de vez em quando ele passa. Passa a base, sim. Aquele esmalte azul que fez sucesso na novela, o Zé. Ele passava. O Zé falou que faz francesinha, mano. Francesinha. Aí ele ficava mostrando a unha e falava: essa unha é dourada ou é azul? Com a parte branquinha. O Cristiano Ramos, eu não sei o que ele vai falar, mas ele tava subject. Gaivotas fiéis. Sombra, manda os dois irem juntos fazer higiene pessoal lá no Largo do Arouche. Esse aí é mais um idiota que não toma banho. É uma bichinha rústica. Os caras estavam contra agredindo, o outro, Sombra. Agora eles se uniram. Mas o homem tem que se cuidar. Pelo amor, meu. Daqui a pouco eu vou falar da Bozana, que você vai ver. Grande Bojana. O e-mail feminino. Cachorro merchando. Que beleza, mano. Você é maravilhoso. Que beleza. Ele tá sendo esculachado. Ele encaixa o merchando. Que beleza. E-mail feminino. Da Daniela e Luísa. Homem que depila é másculo. Desculpem. Mas homem que faz a unha é boiola! Oh, a mulherada gosta, e mano. E o Rino tocando lá fui, deve ser uma caminhoneira aí. Caminhoneira. Ah, uma caminhoneira. Deve ser. Gibeira. É, deve ser a Gisele Bündchen. Deve ser bonita, sim. Deve ser a Gisele Bündchen depois do terremoto. Não, lá não do se tsunami. Defenda atacando os outros. É. Deixa eu ver aqui, mensagem do Wellington Ramos Pires. Boa noite, amigos. O Pepeu Benja Gomes deve ficar tranquilo, pois ser um homem feminino não fere o seu lado masculino. É, canta aí, Benja, pra ver. Um homem feminino. Não, mas fazer a unha não é ser feminino, gente. Não, não fere o meu lado masculino. Uma coisa mais chata que as músicas do Pepeu, as filhas dele. Pelo amor de Deus. Menino, menino. Thiago Maevo. As duas bibas corintianas, Mana e Benja, são meigas. Um abraço, galera do estádio. Vocês fizeram nós e o seu papai. Não, o pai dele é rústico, eu gosto. O pai dele é rústico, mas eu gosto. O homem feminino masculino, fala da Bozano. É, porque o homem se cuida. Homem se cuida, mano. Vamos usar os telopitecos aqui, não. Olha lá, olha o Sombra, mano. O Sombra tem pelos na orelha. Nossa, tem tufos. Ele tem tufos, aqueles tufos. Tem que arrancar, mano. O Domênico também tem. Oh. Tem mesmo. Tem. Na orelha? Você não depila a orelha? Não, depila a orelha. Põe será quente e puxa, rapidinho. Tá depila a orelha. Faz isso, mano. Nossa, você é louco, velho. Não faz isso, mano. É bom que você já faz uma lavagem, você tira a cera. Já. No verdade. Nariz, ô, Domênico, o pelo do nariz você não tira também? Ah, quando fica muito pra fora, você dá uma cortada. É. Quando dá, né? Oh. Quando dá, senão não. A anteninha da barata, né, velho? Mas a gente é genial, velho. Só dá uma cortadinha porque a mulher fica enchendo ela assim. Se não, também deixava, dane-se. Parece uma. Anteninha da barata. É, anteninha da barata. Parece uma. O Domênico toma café de manhã e fica com as pontas do nariz de leite, né? Nossa, velho. Enche de pompom a cara dele, espetado. É, mas é. Vamos falar da Bozana. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. É, Domênico Gato, presta atenção aí, ó. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar essa sua pele gasta e surrada pelo tempo, velho. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera. Pra você deixar o seu topete do jeito que você quiser. Se você quiser deixar aquela franja esperta, malandra, você também pode deixar. Se você quiser deixar aquele moicano que tá na moda, também você consegue. É top, amigão. Eu uso e recomendo. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai dar uma conferida agora no sovaco, velho. Você vai ver que não vai estar aquela mancha, aquela rodela. Meu Deus do céu, que nojo, hein? A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Estádio 97 também tem oferecimento da Esser. Vamos falar da Esser aí, narigudo. Olha aí, amigão, você quer mais qualidade de vida? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. É isso aí, amigão. Esse é mais um lançamento do Grupo Esser, empresa reconhecida pela qualidade. Então, olha, não perca tempo não, amigo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno. Olha só, Domênico, com mais de 4 mil metros e com lazer completo. Piscina adulto, piscina infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então, olha, vá visitar o stand na rua José de Brito de Freitas, número 295. Ou acesse esser.com.br/Le Village. Village com dois L's, hein? Você pode ligar agora mesmo. Anota o telefone aí. 3951-3888. Vou repetir. 3951-3888. É isso aí, amigão. Amar a Casa Verde é uma atração de muitas famílias. Vivendo no Le Village também vai ser. Um abração pro Rafa, Paulo Horn e pra toda a família Esser. Vamos agora, sequência de três ouvintes, esse momento sem parar. Fala, português. Antes, eu só queria falar o seguinte, entendeu? Aqui é Tufão, falou em Tufo, Genaí. Ô, Tufão, é quanto tempo? Não, eu tô preocupado que a Carminha vai fazer a próxima novela de novo, entendeu? Não, não é a Carminha. É a Carminha, sim, é a personagem. Não, ela é ruim, a vilã, a Carminha é disfarçada, entendeu? Não, mas é outra, é outra, é outra. É a Carminha, RG. É, Babilônia. Mas não é a Carminha, não. É, vem a Carminha, versão Babilônia. Ela anda subornando os outros, né? Ela vai tirar um turu. Ah, vai, vai, vai. Vamos falar agora do... Vamos aos ouvintes sem parar, um momento sem parar no estádio 97.3. Ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi sem parar. Em todo lugar, toca, Asdrúbal. Alô. Consegui, baralho. Truco. Truco, é? Porra. Fala, Dudu, Rogério. Olá, Rogério, tudo bem? Tudo bem, você? Rogério do quê? Rogério Angeli Ribeiro de Souza. E quantos anos, Rogério? 2.7, Dudu. 2.7 RG hoje, hein? E aí? Hoje, RG. Não sei se ela fazia a dupla. Quem? Assim? Quem não fazia a dupla? Quem? Quem? Com a Rita Lee, a Angeli. Rita Lee. Ah! Rita Lee e Angeli. Falei, para. É forte que ele vai revelar. Sensacional. Que é parente. Isso. É. Olha, RG, você Angeli salvou a hora. Salvou a hora. Era o quê? Cartunista. Era. Morreu. O Angeli faleceu. Morreu. Né? Morreu, não. Angeli, o Angeli é meu vizinho em Genópolis. Ele falou que morreu. Você tá louco, meu? Você falou que ele era cartunista, porra. Ninguém morre enquanto o Domênico não anunciar. Porra, Mota, você tá vendo? Angeli é meu vizinho. Angeli é Mota que falou que o cara morreu. Angeli fez chiclete com banana, rebordosa, Bob Cuspe. Muito triste. Hã? Ele morreu, muito triste. Ô, velho, e o bairro? Limão, Dudu. Limão. Eu morei perto da ponte, o Limão. Aí sim, hein, mas morou bem então, hein? Morou bem. Agora você tá mal no Genópolis. O quê? Agora você tá mal no Genópolis. Quando morava no Limão, tava melhor, hein? Aí o Limão azedou. Quem morou no Limão? Ferrei, quem morou? Você? Aí ele falou, tava melhor. O Benjamin, ele teve que vender o apartamento do Limão. Deu pra comprar uns três em Genópolis. O Limão é preço. Bom ali na Avenida Celestino Burrol. Tinha um Jonão ali em cima da lanchonete que era bacana. Oh. Eu ia muito. Nossa, ali. Zona em cima de lanchonete. Em cima da lanchonete. Essa é como embaixo de gelo. Aquele cheiro de bacon. Nossa, cheiro de bacon. Já pede o hambúrguer, já foda. Imagina, velho. A chapeira fazia o lanche e depois subia. Você sente o cheiro do bacon, mas não é da lanchonete. Não é. Não é. Eu era um Jonão em cima da lanchonete lá bacana. Deus é mais. Eu gostava do velho aí, o time. É nóis, Dudu. Nós quem? É nós, meu. Nós quem, velho? Corinthians. Ah, Corinthians de rádio. Pelo amor de Deus, velho. A questão é, você faz a mão ou se depila? É. O que você apara, amigão? Ué, mas isso. Pô, eu concordo com os dois aí, meu. É questão de higiene. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, peraí, ó. O homem tem que se cuidar, assim como a mulher se cuida, pra contraparte, tá certo? Por exemplo, você acha que é legal, por exemplo, a mulher deitar no peito de um cara parecendo que tá deitando no tapete da sala? É ridículo, é tosco, gente. Não, não é. Agora lá. Como não? Depiladas da Fiel. Depiladas da Fiel. A questão, por exemplo, você faz a barba, então você é boiola? Ué. Não, se... barba é barba. Ué, barba é barba por quê? Qual que é a diferença? Diferente. Da barba ou do peito? Tem nada diferente. Depilar o boga. Outro tipo, da barba e do boga. Qual é a diferença? Mano, diferente por quê? Diferente. O Domênico é genial, velho. Mas, porra, você quer depilar o pelo do peito com a barba? Ué, qual que é a diferença, gente? Qual a diferença? É um cabelo que o corpo produz. Mas Luiz Gonzaga fez uma música, era o seguinte. Que diferença da mulher o homem tem? É que o homem tem cabelo no peito, tem o rosto cabeludo e a mulher não tem. Vai, depende da mulher, velho. Tem um monte de mulher que tem uns bigodinhos parecendo um baile, velho. Lógico aí que também. Mas, ó, amigão. E o que fala tem aí, de cara que senta que é peludão? É, aí, ó. Adoro. O Mota agora. Aí, o Mota fala dos peludão dele aí, é tudo macho. Ué, mas é macho. Eu gosto assim, macho. É, então, vários amigos seus aí, tudo peludão. Ué. Aí o cara que se depila é gay, não entendi. Ué, mas é que eu falo, eu gosto de pegar homem, não gosto de pegar homem que parece mulher. Pra pegar mulher, pegar uma mulher de verdade. Ah, pronto. Vai pegar todo lisinho. As meninas estão falando aqui, homem muito lisinho não é muito legal. Não, isso aí é questão de gosto, cara. Mulher escolhe, gosta de homem mais peludo ou não. Você gosta como? Ah, pro inferno. Você falou que é questão de gosto. Depiladas da Fiel. Para com isso. Ó, quem tá falando de ser biba ali, ó. Meu Deus do céu. O Mota não tem moral nenhuma, né? Não, Vieira. Mas eu sou assumido faz tempo. O Mota e o Gaúcho. Puta merda. Legal é depilar o mamilo. Vai te catar, rapaz. Lá um depila o outro. É o gremista depilando o Colorado. O Vieira falar de boiolagem, mano, é a mesma coisa da Suzana Richthofen, por exemplo, dar uma bronca numa criança e falar, respeita teu pai. Não. Tem a mesma credibilidade, velho. Você tá de brincadeira. Olha, daqui a pouco a última parte da entrevista. É, mas você também, você tá pegando o que tem de pior, hein, velho? Ó, amigão. Fala aí, mano. Segue o jogo. Grupo da Morte, o escambau, velho. O Corinthians tá atropelando todo mundo, velho. Passamos o babão nos caras. Vamos passar o babão no São Paulo de novo. Não, mas antes do São Paulo tem o Danúbio. Aí tem o time do Requeijão, hein, velho? Hã? O Danone não conta, velho. Ó, velho, mas vou falar pra você. O Corinthians é especialista em tropeçar nessas porcarias, velho. É verdade. Sabe por quê, mano? Ó, Danúbio e Corinthians, eu não acho que o Corinthians vai vencer as duas partidas, não. Não, mano. Até pra dar graça no grupo, mesmo do Corinthians. Mas, mano, independente disso, tá classificado. Não, se ganhar uma, tá. Não, o Corinthians já tá. O Corinthians já tá. Uma? O Corinthians já tá classificado. O Corinthians está psicologicamente classificado. A última chance. A última chance do Danube ele fazer alguma coisa contra o Corinthians. Ele tem dois jogos confronto direto. Ele tem zero ponto. Os outros têm três. O Corinthians tem seis. Meu, eles ganham os dois jogos do Corinthians. Mas não dá pra ganhar, Portuga. Não dá pra ganhar tecnicamente. Mas só matematicamente, o que eu tô falando é possível. Lá vem o Portuga defender os times ruins da América do Sul, né? Mas, ô, mano, o próximo jogo do Corinthians. Eu já vi o Boca ser campeão da Libertadores. Mas o primeiro jogo do Corinthians e Danúbio. Não, velho. O primeiro jogo do Corinthians e Danúbio é onde, mano? É aqui em São Paulo? Fora. É fora, fora depois lá. Vem na arena. E se ganha lá? Então, vai na arena. Ó, eu acho que o Corinthians aí no próximo jogo aí com o Danúbio, possivelmente acho que vai empatar até pra dar um pouco mais de graça no grupo. Se o Corinthians ganhar do Danúbio, aí claro, acho que aí já foi. Dá um bom salto. Porque eu pego outro jogo em casa. É, porque aí... Recebe o Danúbio morto. Danúbio zero. Aí mesmo que perca, por exemplo, São Paulo na volta e pro São Lourenço, né? O São Paulo tem quatro jogos a fazer ainda. Mas, Sombra, se o Danúbio se o Danúbio conseguir vencer o Corinthians lá, ele vem a São Paulo com possibilidades. Sim, agora, se já perder no Uruguai, vem aqui morto. Mas aqui eu não acredito muito. É, duvido. O Danúbio é muito fraco. Mas, legal, precisa jogar. Precisa jogar. Ô, Rogério! Só um minuto. Ah, o Danúbio é fraco, o Danúbio é fraco. O Huracan também era. É. Aí o Cruzeiro. O Cruzeiro terça não conseguiu ganhar do Huracan no Mineirão, hein, gente? É, B da Argentina. Mas o São Paulo ganhou do Huracan, se fechou direitinho. O Atlas do México. Ah, é ruim. O Atlas é ruim. O Atlético Mineiro é. O Atlético. O Atlas foi lá no Horto e ganhou. No último minuto. Ontem o Inter suou sangue. Tomou a virada, chegou a tomar a virada. Pra ganhar do Emelec, gente. Vamos parar com esse negócio aí de que só existe futebol no Brasil, hein? O Corinthians ganhou, é verdade, e precisa ter sorte. E quando o time quer ser campeão, também tem que ter sorte. Mas, pelo que eu vi, eu não vi o jogo, mas pelo que eu vi aqui, o Tite tá falando que o resultado não foi justo. É, até é, ele o Tite mesmo falou disso. Que não foi justo. Cês não, o empate era melhor. Era cês... melhor não, era o resultado mais justo. Não, quem teve as maiores oportunidades de fazer o gol foi o... O Papa tava dormindo ontem. A vitória do Corinthians foi... Pô, mas o fato de falar injustiça, o fato de falar injustiça, gente, eu acho que você só pode falar, foi injusta a partida, se o árbitro interferir no resultado da partida. A partir do momento que não houve interferência do... Não, então, mas a partir do momento que não existe interferência do árbitro, o São Lourenço pode criar 10 oportunidades claras de gol. E o Corinthians criar uma que entre. Ah, mas é aquela coisa, mano. Quem teve mais chance? Essa coisa faz parte. E outra, mano. O Corinthians levou uma vantagem em cima, principalmente dos outros componentes, que é o seguinte: o novo gasômetro lotado de torcida é uma coisa. Sem torcida nenhuma, o Corinthians levou essa vantagem, mano. A pressão seria bem maior com a torcida do São Lourenço. Mas tudo bem, mas se o outro perdeu os gols, não é pela falta de torcida. Não, não, Sombra. Mas eu tô dizendo até o ímpeto dos jogadores. Com a torcida do São Lourenço apoiando. O Corinthians, sem a torcida, levou vantagem. Ô, Rogério, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Boa noite. Eu que agradeço. Posso fazer um agradecimento a vocês aí? Eu liguei na outra vez aí e o mano fez uma publicidade da minha empresa de lavagem automotiva. E graças a Deus, proveniente de vocês aí, vieram vários clientes. Ah, estádio 97. Erchan, que beleza! Ó, estádio 97 é um canhão, velho. Ah, queria agradecer vocês por isso aí, que foi bastante ouvir e muitos clientes ligaram pra gente. A lavagem é seco aí. Pô, você não tem lavar os nossos carros. Cadê a lavagem do meu carro, velho? Vou passar aí a semana que vem aí, e aí eu assalto vocês. Mas, ô, amigão, faz o seguinte, fora do ar aí você combina com o Bar, você fala o dia aí que você vai vir aqui pra gente... ou desse programa também, tá bom? Demorou, beleza. Falou, cara. Aí vem mesmo, valeu, faz essa preza aí. Tudo de bom pra vocês. É nóis. É isso aí, vamos lá. Valeu. Mais um ouvinte, essa sequência sem parar no estádio 97, 3 ouvintes. Na sequência com o Sem Parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar. É. Alô. Alô. Quem fala? Leonardo. Fala, Leonardo, tudo bem, meu? Putz, cara, consegui, rapaz. Louco. Conseguiu, parabéns. Conseguiu. Caramba, é Leonardo Marques Neves, Domênico. Neves? Que beleza. Neves, isso. Tá, e quantos anos? 35. RG? 3.5. É, lamento, né? Como assim, lamenta? Lamento, porque nessa idade o cara ainda não se alfabetizou, não é problema como meu. Assim? Não se alfabetizou, como assim? Como assim? Ué, se não Leonardo é porque é analfabeto. Ah, sim! Mas olha, sensacional. Lógico que salvou. Sensacional. Tá bom. Na verdade, meu lindo, se você não Leonardo, faça um Pronatec. Cancelado esse ano. Foi cancelado. Dá um abotinho pra impeachment, tá tudo sob controle. Tá tudo uma maravilha. Tá tudo maravilhoso. A gasolina tá no preço legal, a luz. Aliás, parabéns, né? Grande genuíno. Parabéns. Oh, senhora, que beleza, hein? Demais, na verdade, a gente tem que ter muita população na cadeia. A gente tem que tirar esse povo da cadeia. Porque não tá adianta tu ter população na cadeia do Brasil. Pô, primeiro, a gente tem que fazer por onde melhorar. Os negros estão fechando cadeia por falta de preso. É. Eu, mandar uns pra eu lá, só né? quero dinheiro que não, eu era... Não, pra lá não. Traz a cadeia pra cá. Mandar lá não. Eu só quero ter dinheiro do Domênico Gato. Vou mandar pra lá, eu também quero ir. Domênico Gato, eu era apenas João Trombadinho. Apenas aberto deles era. Eu era apenas João Trombadinho. Mas aí eu concordo. Pra você ver onde nós estamos. Nossa, perto dos caras aí, você era mesmo. Será mesmo. É 15 que vai ter manifesto, é isso? É agora. Vai ter manifesto. Domingão. Onde vai ser? Na Paulista? Então, vai ser no país inteiro. Até na minha rua vai ter. Então tá bom. Na Paulista, com certeza. Ô, velho. Oi. E o bairro qual é? É... Vamos ver se o Dom Beija adivinha. Fora de São Paulo. É Jardim Vera Tereza, beija. Jardim o quê? Não, uma pessoa não pode chamar Vera Tereza. Não existe, vai. Não, dona pode. Vera Tereza é a grande socialite do Brasil. Não, não pode. Isso aí é terreno invadido. Olha, eu conheço uma Jardim Vera Tereza, não sei se é mesmo que eu conheço em Caieiras. É isso aí, Dom, você é o cara. Pô, isso aí eu conheço. É o cara depilado. É isso aí não. Quase é o depilado, mano. Você morou lá, se eu não me engano, na Domingos do Carmo Leite. Era uma travessa. Não tem uma rua aí, Domingos do Carmo Leite? Olha uma travessa da Domingos do Carmo Leite. Por que ninguém pode chamar Vera Tereza? Ah, não pode. Não senhora Vera Tereza. Não, não pode. Vera Tereza. É nome de véia, Vera vai. Vera Tereza, concordo, Silva. Não. Vera é nome de véia. Não existe mais a Verinha. Vera. Viu, nome de Vera. Vera, né? Vera Gimenez é a mãe da Luciana Gimenez. Não, lógico que existe, velho. Nome de Vera. Vera. Oh. Qual é o nome da sua filha? Ai, qual é o seu nome? Vera. Ué, você tem a mulher do Rodrigo Faro, que por sinal é linda. Vera Viel. Vera Viel. E Tereza, tá uma novinha aí. De gaúcha. Pelo amor de Deus. Acho que o Rodrigo Faro é uma salva de palmas pro Rodrigo Faro, velho. Uma salva de palmas. Pare com isso. O sonho do Vieira é ser a Vera Viel. O Vieira queria ser a Luiz Ambiel. Vou falar a véia que eu conheço. Não, que eu tenho o sonho de fazer. O sonho do Vieira será a Fernanda Lima. Fernanda Lima é a maior torcedora do Grêmio e a mulher mais bonita do Brasil, por sinal. Eu queria ser ela. Vieira tem uma inveja dela incrível. O Vieira falou que queria ser cobiçado pela torcida do Grêmio. É a musa imortal. Leonardo, que time você torce, Leonardo? Então, é Palestra, Dudu. Opa, é nóis. Vocês, Domênico. Gil Caxi. Como é que é assim, Domênico? É em francês? É em francês. O Palmeiras é de 4-1, é que é o Cássio em francês. Dodô, e o ouvinte palmeirense? Hoje o Oswaldo falou até o seguinte aí, que não vai poupar ninguém aí. Pro Bragantino, né? Não, porque pensando... É, porque vai ter o jogo contra o Santos, quarta-feira, né? Então não vai poupar ninguém aí. Falou que vai... Já foram vendidos 16 mil ingressos pro jogo final de semana, viu, Dodô? Já? Já. É verdade. E hoje aí teve uma pegadinha. Do Valdívia, né? O Valdívia escreveu e falou que era o primo? É, exatamente. Ele colocou uma foto de uma caneca, né? Do Rio de Janeiro. E aí só colocou uma legendinha assim. Pois é... E aí começou, né? Uma avalanche, todo mundo xingando ele, falando um monte, que de repente ele tava saindo. Porque o pai dele tá aqui pra renegociar o contrato dele, né? Com o Palmeiras, possivelmente. Vamos dizer assim. Possivelmente eu liguei pro Valdir e falei, vem pra cá. É, exatamente. Aí depois de né, ser tão negativo aí, até o pessoal do Palmeiras também não gostou, ele apagou a postagem, né, e colocou outra postagem tirando uma foto do treinando na academia, né, do Palmeiras, e falando, olha, gente, isso é uma brincadeira e tá. Brincadeira? Vocês me... vocês me ofenderam e tal, mas não precisa disso. Pô, eu amo Palmeiras graça, e aqui não. É minha casa e tal. O que você achou, ouvinte? Então, vamos lá falar um pouco com o Domênico. Ah. Na verdade, pessoal, é o seguinte, eu não sou muito ligado em futebol, porém, passei a ficar mais ligado em futebol desde 99, que escuto vocês. Que bom. Eu não tenho muita, assim, propriedade pra estar falando de futebol, né? Sou palmeirense, porque é o time que eu gosto, mas não chego no nível de vocês aí, que são especialistas, né? Então, mas através de vocês que eu escuto e sei bastante coisa, assim, o pouco que eu sei de futebol é através de vocês. Então, o programa de vocês é sensacional. Pô, valeu, cara. Obrigado. Obrigado, meu velho. Sempre contagia, até quem não gosta muito, quem não tá muito ligado, mas é sensacional. Todos vocês, assim, são muito bons mesmo. Então é vibrante sempre ouvir vocês, e é o que vem acalmando a gente durante o trânsito aí, né? Tá certo. Pô, que bom. Tá? Ô, doutor, não, legal, fala. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ontem a gente tava assistindo o jogo com uns colegas aí, tinha alguns palmeirenses lá. E... canta, Moacir. Os caras falaram assim, ó, pô, tomara que o Palmeiras não faça 2 gols de diferença. Ah, eu tava torcendo pra fazer. Você tava torcendo? Porque lógico. Os caras falaram, tomara que não faça. Não. Pra dar uma renda aí, maiorzinha no jogo da volta. Segurar o jogo. Sabe que eu não porque entendo? Com certeza o Palmeiras ia passar a máquina nesses caras aí, né, Domingo? Você viu que o time é muito fraco. E o volante era o Paulo Almeida, Sombra. Mas você falou que o volante era o Paulo Almeida, cara. E o Sombra fez uma praga. Ele tá pior do que no Remo. Caramba, cara. Time é pior do que no Remo. E o goleiro era o Viafra. Dá uma olhada, fazia 500 anos que eu não vi. O que cantava? Voar, subir. Viafra. O goleiro era o Viafra. Esse depilava. Era o Viafra. Para, ô Vieira, vou dizer uma coisa pra você. Você tá disputando, vamos supor, uma final de campeonato, tá? Você tem que ganhar o jogo de 1-0 pra você ser campeão. Uhum. Você prefere que o time faça o gol aos 45 do segundo tempo, ou você prefere que já esteja 7-0 claro, no primeiro tempo? Claro, claro. Então, bicho, papinho é furado. Esse papinho é furado. Eu torci pra meter uma sacolada como fez. Tem que acabar logo, velho. Acaba logo. Pra que tá mole pro Leonardo? Dá sopa pro azar, né, Domênico? É. Mas você não acompanha tanto o Palmeiras, mas você sabe que o Palmeiras agora tá com estádio novo, né? Mesmo pra você que é um cara que não acompanha tanto assim, é um cara que gosta do Palmeiras, não fica tão ligado no futebol, mas também não te estimula a querer ir no estádio, visitar o novo estádio do Palmeiras? Não, com certeza. Eu passo ali perto, até porque meus pais moram ali perto. É sensacional, é algo que ficou muito bonito o estádio, fantástico, né? Fantástico. Eu acho que como patrimônio para o futebol, e eu torço para que todos os outros clubes também tenham um estádio como o Palmeiras, como agora tem o Corinthians. Acho que só vem engrandecer o evento em si, futebol, né? Mas tenho muita vontade sim, viu, Sombra, de ir e ver um jogo para conhecer, sabe? Porque todo mundo que foi e vai, tem amigos, por exemplo, de outros times já falando, meu, tenho vontade de conhecer, porque realmente são arenas que ficaram muito bonitas, mas tenho vontade sim. E vou dizer mais. Lá, um jogo. Com certeza, e vou dizer mais. Teria que ser eleita a nova maravilha do mundo, Arena. Sim, senhor. É verdade. Quantas maravilhas temos? 7 ou 8? Tem muito. Não, não. Eu conheço. Olha, vou te falar. Entendi. Por que fanfarrão? Escala fanfarrão do Domênico hoje tá ganhando do Mano. Tá como demais. Assim? Ué, mas eu tô certo, né? Tá brincando. Não, como assim tô brincando? A nona maravilha do mundo tá louco. Não sei, ué. São 8, então é a nona. A nona maravilha do mundo tem que ser. Ué. Ué, é um estádio sensacional. Todo mundo quer jogar lá. Tá de brincadeira. Ih, caiu. Tá pipocando tudo, ligação, Leonardo. Hein? Tá pipocando, Leonardo. Alô? Não deu. Caiu. Caiu, infelizmente. Alô? Acho que foi. Alô? Infelizmente, ó, Leonardo, perdão aí, mas perdemos o contato contigo. O cara tava feliz da vida, conseguiu a primeira vez. Ligação ao Viverde. Mas concordo com o Domênico, jogar na Arena é bem legal. Ó, mano, é nóis, é nóis. Tenho boas recordações também. Mas vai ter massa. Estádio novo, moderno, gramado impecável, assim como a Arena Corinthians também. Em breve terá péssimas recordações. No estádio novo, Corinthians tá 100%. Esse é o momento sem parar do estádio 97. Três ouvintes na sequência. Com sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar. Vamos lá, mais ouvintes, Dodô. Mas ia ter que receber o freguês bem, Elvira. Alô? Ah, tá. Faz tempo que a gente não perde pra vocês, hein? Entendi, entendi. É, faz tempo, mas últimos 20 ganhamos 18. Ah, quem tem mais vitória? Começou. Alô? Uma mais. Não importa, dane-se. Alô, quem é? Oi, Lidó. Aqui é Augusto. Ô, Augusto, tudo bem? Beleza. Me responde uma coisa antes de eu fazer a pergunta pra você completa. Você já viu aquele corrida de cavalo? Vocês já viram, meus amigos? Quando o cavalo passa com outro, com um nariz na frente. Sim. Um nariz, por exemplo. É pelo Photoshop. Quem ganha? Photoshop. Quem ganha? O cavalo que passou o nariz. É o que passou o nariz? É. Ah, é? Ah, então tá bom. Mas seria melhor que o cavalo. Seria melhor que o focinho, hein? Não, porque foi feita uma pergunta: quantas vitórias a mais tem? Aí o cara falou que não, que não sei. Tem uma a mais, tem. Mas é melhor cavalo com o focinho. Mas isso aqui é grande prêmio de cavalo, é futebol. Ô, velho, o teu nome completo. Bruja um disco final. É Augusto César Miranda. Augusto César Miranda. Quantos anos, Augusto? 24. Assumiu, RG, calma. 2.4, assumindo, tudo tranquilo. Apesar que eu quero pedir desculpas, porque eu fiz um comentário agora. Agora? Indevido, viu, produção? Que o cavalo ter nariz ou o cavalo ter focinho, fica Augusto do freguês, entendeu? Ah, eu sabia! Ah, eu sabia, Benjamin, que ia salvar a hora, eu sabia. Dono do cavalo... Porque quando eu fiz a brincadeira do cavalo... O que foi? Tá, ô, amigão, abaixa o volume do seu rádio, senão vai dar... Ô, Domenico, você que é o rei da voz, faz aí uma narração de corrida de cavalo, que nem aqueles caras de jockey. Ô, Domenico, abaixa aí! Ô, Domenico, fala aí narração. Eu não sabia, não sei se você deve saber, até porque eu achei que era um negócio, quando eu tava vendo a matéria, achei que era um negócio novo e não é. Pô, você lembra daquele cara famoso, cara, que inovou nos rodeios, Asa Branca? Você tá mal, sim. Você tava doente. Tá mal. Né? O locutor dos rodeios? Ele tá com AIDS, né? Por quê? É. Mal mesmo? O cara perdeu 10 milhões de reais. O cara gastou tudo lá. Eu vi na matéria com mulher, drugs, bebida. É o que? Tá vendo? Aí o cara tá com AIDS. Eu não falo o negócio do Adriano aí. O cara tava super doente. Pô, eu tava lendo sobre esse cara. Esse cara foi morar nos Estados Unidos. Aí quando ele voltou. Ficou famoso lá. Aí quando ele voltou, esse cara inovou. Eu não gosto de rodeio, então é outra história. Não, mas a narração ele inovou mesmo. Ele inovou na narração, o cara ganhava rios de dinheiro, rios. É, velho. Rapaz, eu vi uma foto, Deus do céu. É, meu amigo. Mas esse Asa Branca. É isso que eu falo, o maior patrimônio do ser humano é a saúde. É, sempre, exatamente. Sempre, né? É o maior patrimônio. Ô, velho. Mas não esqueça do metrô. Vai pra além da saúde, o metrô. O disco final. Muito bem, RG. E qual o bairro? E não é mais Cruz o Disco final, agora é Cruz o CD final. Alô? Ô, amigão, Augusto, tá ouvindo aí, Augusto? Sensacional. Acho que caiu, viu, Bárbara? Um abraço pro Augusto Santini, que deve estar no Ray mundo final. Da lua nos ouvindo nesse momento. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou aventureiro, meu papo é futurista, é lunático. A última música que eu toquei na piscina lá no navio. Eu vivo sempre no mundo da lua. Fechei a festa da piscina. Caiu a ligação, mas como não deu nem pra ele participar, vai passar mais uma vinte. Nota foda. Pô, esse não foi Augusto. Vamos tentar ser mais direto, né? Alô. Vai, direto, vai. Alô? Alô? Ó, Domenico, tem que ter a paz nos estados. É, achei legal isso aí. Mas achei sensacional essa paz aí. A paz. É. Peace. Se essas duas forem no estádio, acho que não tem briga. Lá vai. Tudo. Alô? Aí, não? Tem muita gente que não gosta. Não, mas aí, infelizmente, caiu a linha e travou. Essa foi a sequência sem parar do Estádio 97. Vou falar do sem parar, essa santa ajuda no dia a dia para economizar tempo, para facilitar nos pagamentos. Por exemplo, sabe quando você vai no shopping e depois das compras ainda tem que procurar um caixa para validar seu ticket? E ainda por cima você vai lá e chega na fila do caixa. Tem fila! Com o sem parar, isso é passado. Com o sem parar, você não precisa pegar ticket nem pegar fila para pagar. O Sem Parar é o primeiro sistema de cobrança automática do Brasil, é o pioneiro. Você usa o Sem Parar em shoppings, estacionamentos, aeroportos e agora também para abastecer nos postos Shell e para pedir e pagar o táxi. Você ainda não tem um aplicativo do Sem Parar? Baixe agora mesmo, é grátis. E com ele você encontra os estacionamentos, postos e todos os lugares onde você pode usar o Sem Parar. Sem Parar? Em todo lugar, Benjamin. E o Ben já foi no show do Biafra. Foi em Jacareí. E eu vou fular, Vou fular. Tava eu, soletrando. Tava, não, nem conhecia a rei. Tava eu, meus primos. Eu, Ben, no Baiano, meus primos. Falar, não vou negar, não. Tava todo mundo, família brega, hein? Tava todo mundo. Ben Johnson. Ah, Ben Johnson mesmo. Tava muito Johnson. E aí alguém falou, tá tendo uma festa lá em... Eu tava em Águas de Garatá, na casa do meu amigo Silvio Brasil. E aí tinha lá em Jacareí do lado. Tinha uma festa de peão. Falei, pô, é o que tinha, né? Aí fomos entrando. Falei, os caras tem um show ali no fundo. Biafra? Blazer branco, bacana. Nossa, uma camisa agora olímpica azul. Tava o show do Biafra? Porra, quando eu vi o Biafra. Mão feita. Foi a primeira coisa que eu reconheci. Foi Tito combinando com o sapato. Johnson. Ah, fui lá pra frente. Tito combinando com o sapato. Não, você não fazia isso. Eu não te vejo fazer isso. Você não tem ideia, Domênico. Foi muito brega, Domênico. Que isso? Tava. Benjamin, a nota do Biafra. O cara olha pra mim lá e fala, sobe no palco e canta do jeito que eu tava. Benjamin, nota do Biafra. Será que ele tem essa mesma voz hoje em dia? Cantando ele alcança ainda? Sim. Olha com esse falsete? É. Será que ele canta? É. 10. Será que ele canta? Biafra ou Giliard? Pé. Roberto Carlos é 10. Biafra é? 10. Não pode ser. Ah, não pode. Pode ser Giliard. Giliard ou Biafra? Giliard. Parado, Giliard é o top, pô. Ovelha ou Giliard? Giliard. Ovelha ou Biafra? Caiu da cadeira aqui agora, velho. Puta, pode te peguei, falar. Agora te peguei. Não, mas é que o Ovelha fez o oi. O Ovelha tem uma música, né, Domênico? Ângelo Máximo. Ângelo Máximo. Carlos Alexandre ou Biafra? Biafra. Carlos Alexandre tem o Vá pra Cadeia, não esqueça. E a Ciganinha. Não é dele, Ciganinha? Vocês estão Ciganinha. Você é a Ciganinha. Meu Deus. Dona do meu coração. Biafra, pra comparar com o Zé Augusto, né? É. Zé Augusto, você gosta? Não. Zé Augusto. Rony Von. Olha isso, ó. Pô, isso é do cacete. Caramba, velho. Demais. Será que ele ouve a gente? Acho que não. Não deve ouvir. Ele mora no Rio. Ele não mora aqui. Ele mora no Rio. Essas coisas vêm tudo do Rio de Janeiro. Ah, tá, entendi. Ô, Vieira, canta do Galo da Fronteira. Você podia fazer bonito agora? O Galo da Fronteira é bom, pô. O programa tá num momento agora... Baixou um certo emocional. Ah, botar o Gessé, pô. Gessé. Gessé já foi desta para outra. Ah, mas a música continua. Ah, a música não morre nunca. No céu. Pô, essa música é maravilhosa. Ó. Tá velho. Gessé ou Biafra? Pô, não, o cara que fez o, aquela música, tá aquela música não importa. Os dois. Vive de uma música. Porra. Ah, Gessé. Gessé? Mais que Biafra? Não. Não, o Gessé é o Frank Sinatra, velho. É que faz essa música. Mas essa música é bonita, velho. É bonita, bonita pra caramba. RG, Biafra ou Ed Carlos, RG? Deus do céu. Peraí, ó. O Ed Carlos tem um restaurante no Cambuci. Aonde? Ele imitava o Roberto Carlos. Exatamente. Só? Vai, RG. Esse cantava muito, velho. Quando sobe. Agora. Não, é agora, quer ver? Não. Agora. É si bemol. Agora. Meu coração. É depois que sobe, né? Mas a pergunta. E essa música aí, Sombra, a rádio conseguiu lá na gravação do Madison Square. Que agora vai crescer. Cresce! Peraí. Que agora é o. Ao vivo, no Madison Square. Agora a música cresce, ó. Agora, lá. Vai sobrar. E esse falsete, ó. Ah, Calma, você vai fazer sujeira aí. Mas, mais, ó, esse dia tava bonito. Calma, lá no sul, vai sujar o shortinho. Já sujar o shortinho. Mas olha aí, ó. Quando é o Robin Gibb que faz isso, não, pera, tá bom. Pô, quando é os bidins, é o Mas. Quando é o Bial, o... Segura, guri. O Gessé é ruim. Mas, ó, coloca aí, ó. Eu referi a você fazendo, né? Vai sujar o shortinho. Coloca no YouTube aí, ó. É Veleiro Gessé Madison Square Garden. Nossa. Você vai ver, ó. Tava lotado o bagulho. É verdade. É verdade. Tava muito. Fazer uma pergunta. Se amanhã vai bater um gênio na sua porta, uma entidade vai bater na sua porta dizendo: você tem o dom de trazer do mundo dos mortos alguém. Um desses nomes. Gessé ou os Mamonas Assassinas? Porra, Gessé é fácil. Tá, e se você tiver que escolher um? Não, mas os Mamonas são vários, você pode salvar mais. Não, é outra coisa, eu falei musicalmente. Eu vou te falar. E musicalmente, se você tiver que escolher um, independente, qualquer um. Ó, a música crescente agora. Ah, eu tenho um. Música crescente. Kim Maia. É a nota. Você salvar o Michael Jackson, que eu te conheço. Não. Você salvar o Michael Jackson. Você falou. Salvar, tirar do mundo dos mortos. Michael Jackson ou Kim Maia? Michael Jackson. Eu não traria nenhum deles. Gênio, gênio. Michael Jackson é gênio, velho. Para. Nem sabe uma música do gênio. Não, não conheço. E tem um outro aí que também. Canta uma. Tem um outro aí que também. Beatles, James Brown também é o cara, hein? Help. Mas se essa pergunta, Nelson Ned ou James Brown? James Brown. Se você pudesse Nelson ressuscitar, Ned, que o Bach ou James Brown? Que o Bach ou James Brown? Tá vendo que boa escolha? Pergunta pra mim se você ganha tempo. Eu sei que você, eu sei. Eu sei que é, tipo, eu vou no James Brown. Tupac ou Nelson Ned? Tupac. Falando em James Brown, essa última música do Pharrell Williams que toca na rádio é muito parecida com o James Brown, é sensacional. James Brown é o Pharrell Williams, ou você tá confundindo com o Bruno Mars? Não, não, Bruno Mars. Bruno Mars, você confia a música? Dá zero pra ele. Cara, é demais. Não, James Brown do Bruno Mars e o Mark Ronson. Pharrell, é o Pharrell. Não parece com o James Brown? É um funk no soleto dele. Primeiro lugar na Billboard. Genial, genial. Genial. O nome do cantor é Farelo. O Sombra falou que é Farelo. Farelo. Deixa os mortos em paz agora. Vamos. Fala do Tricolor, mano. Você que evocou eles. Você que evocou eles. Falando nisso, eu mandei uma mensagem. Eu tiro da tumba e guardo. Eu mandei uma mensagem pro Sombra. Quem você traria? Quem? Entre alguém. Quem? Dos mortos. Aí o gênio chegou, ué. Dos mortos? É. Bob Marley ou Michael Jackson? Não, nem precisa escolher. Bob Marley. Fumeta, cara. Fumeta. Da hora. Espera lá, trocadilho. Com quantos anos? Peraí, Bob Marley teve câncer. Eu não sei, nem sei da vida dele. Sim, Bob Marley morreu de câncer. Bob Marley é um gênio. Fumão, Bob Marley é bom. Teve câncer, gente. Por falar em fumeta, aquela cena daquele filme aí que o Bush tá fumando. Sexta-feira, a Sombra não falou que é muito bom. Quem que você traria? É o Michael Jackson. Gênio, né? Ah, é Michael Jackson, você acha que não fumava nada? Você veja nenhum. Ele com os meninos no quarto. Não fumava outra coisa, mano. Mas o problema não é o que o cara... É a música. O que é que se dane o reggae aí? Vai, você é louco. O reggae é muito louco, mano. Um só. Se eu puder escolher Michael Jackson, Bob Marley. Um. Puta, um negócio chato do cara. Eu te levar no show do Ventania, só. Eu traria... Vai ser legal pra caralho. Eu traria Jimi Hendrix. Olha, eu pagaria pra ver o Sombra no show do Ventania. Traria Hendrix. Ih, já fui em tudo que achou que você imaginava. Ô, Mota, fala do São Paulo. Você deixa os caras da nossa porra. É um arcaico, isso é medieval, velho. É que eu achei que ia ter um Sombra ali na frente. Fazia uns 40 anos que eu não vi esse termo. Fumeta. Mas fumeta é... Ô, beijo. Daqui a pouco ele sobe na frente do palco vendo Bob Marley assim. Pera lá, fumeta escrotífero. Fumeta mesmo. E ele é baixinho, aquela fumaça debaixo da... Imagina quando ele começa. Don't you be love. E o Sombra dançando um reggaezinho. Imagina o Sombra de rasta. Imagina o Sombra de raça com aquele chinelo. E quando começa a tocar Exodus, aí o Sombra Moving for the people. O Sombra com as blusas de moletom e touca em cima da cabeça, tinha batido. Nossa, Sombra, não é sua cara isso aí. Não vai, isso é sua cara isso aí. Eu não imaginei o Sombra abaixo da linha da fumaça. O Sombra é o Flintstone. Porra, eu queria Flintstone não, isso aí é um lixo. Show de Phil Collins. Bob Marley é um lixo? Não, não, esse tipo de show que ele tá falando, Ventania, tá louco. Ventania é reggae raiz, tá louco, rapaz? Vamos lá, o Souza, Ventania foi convocado. Quem? Mato Seco. Mato Seco e Ventania. Você nunca abriu o show do Mato Seco, também? Não. Mato Seco é muito louco. Não, não abri isso. Ó, ponto de equilíbrio, tá certo? Mato Seco e Ventania. momento. Tem que trazer um estoque, velho. Porque... tem que importar a moto. A Jamaica é aqui. A Jamaica é hoje aqui. Tá demais, meu Deus. O Souza foi convocado pra seleção, chefinho. Deu entrevista coletiva hoje, agradeceu a torcida. Falou que ele vem treinando muito bem, que o Dunga assistiu os jogos dele e que agradeceu todo mundo o apoio dos torcedores do São Paulo, né? O Luiz Fabiano também deu entrevista hoje, falou o seguinte, que contra o São Lourenço é uma decisão. E realmente é, né? Então ele falou que o São Paulo aí tem que se preocupar com os dois jogos. É mata-mata. É uma decisão. Acho que se o São Paulo... Quem somar 4 pontos é o que vai passar. É. Será? É. E o... São Lourenço perdeu ontem do Corinthians. Se no próximo jogo ele perde também, ele estaciona nos 3... O São Paulo vai pra 6, o Corinthians já tem 6. É. E não é só o Corinthians. O São Lourenço perdeu ontem pra máquina mortífera. Ai, né? O time do Corinthians hoje tá embaçado, Motinha. Agora o Corinthians pode querer vem, fazer Bahia, vem. Se o São vem, Barça. Se o São Lourenço for ao Parque São Jorge, Real. A Itaquera e vencer o Corinthians, ele recebe na última rodada tranquilinho. O Danúbio. O São Paulo Danúbio. Tem que estar na frente sempre. É. Não pode estar empatado no jogo. Olha, gente, e o Maicon vai pro Grêmio, né? São como Paulo todo mundo sabia já, hein? Cuidado. O Maicon vai pro Grêmio, como todo mundo sabia, só que não tava resolvida a história e ninguém sabe ainda como é que o São Paulo vai ser... Você sabe como é que é? Não, então, você ainda não ligou pra ninguém dos seus primos lá, você não? Você tem que saber. É que Patrícia acontece Vieira, é o seguinte, como prima. Eu falei no começo do programa, mas a nossa audiência é rotativa, né, mano? Isso, oh, aprendeu. É, o São Paulo tinha interesse em dois jogadores do Grêmio da base, o lateral direito Raul e o atacante Everton. Que são bons que o Grêmio não aceitou. Muito bom, os dois. Everton. São muito bons jogadores. Everton. O Grêmio não aceitou. E o Grêmio não aceitou porque o Grêmio tem intenção de usar esses jogadores aí no começo do campeonato brasileiro. Mas hoje fechou o negócio, e aí? Então, só que ainda o Grêmio não deu como oficial ainda. Não foi oficializado pelo clube e também não foi dito como foram os detalhes da negociação. Eu procurei a informação, não achei também. E o Michel Bastos, chefinho, falou que quer ficar no São Paulo aí, inclusive parece que estão tentando aí, né, porque tem que negociar o cara pra ele, né, então pra renovar o contrato. Então ele já falou, eu quero ficar no São Paulo, gostei muito daqui, gosto muito daqui e quero ficar, né. E o São Paulo deve oferecer um bom contrato pra ele aí. Né, eu quero ficar, Motinha. É pra imprensa, velho. Chega quero lá, ficar na frente do presidente, é quanto que vai quanto morrer é que nesse contrato aí? Exatamente. Qual vai ser o Tinguá? Até porque deve ser um dos últimos contratos dele, né? É, tem 31, né? É. Dá pra fazer mais um contrato de 3 anos com 34 e depois ainda escolher enganar alguém em algum lugar do mundo, tipo Estados Unidos, China. Arábia, China. Então, tem que fazer um bom contrato. É isso, chefinho. É isso? Sim. Então tá bom, esse é o Estádio 97 da Energia 97, oferecimento de HD e seguros. Você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo, é o recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas olha, rápido, mais rápido mesmo, é o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro? É só passar lá e pronto! Você sai com a autorização para o conserto no ato e são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E tem mais! Nos feriados e nas férias, ainda tem os HDI Bate Pronto móveis, veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate Pronto, você economiza tempo porque não tem essa de esperar visto historiador passar na oficina, não. Nada disso. Muito mais inteligente, não é? Com a HDI é assim, de bate pronto. E não se esqueça, com a HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro, porque o preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos ao último ouvinte do programa de hoje. Oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Também no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais, Dodô. Homem Engove, meu amigo Guinho Assunção lá em Belo Horizonte. Homem Engove, o Galo perdeu. É, rapaz, alô. Alô. Quem fala? Alô. Boa noite, é Adriano. Adriano. Isso. Não é o Imperador, não, né? Não, tô... Ah, tá. Se fosse ele, parabéns, cara. 18, hein? Boa noite. Ó, vou te falar, hein, velho. Tá haja pernoite, hein, Domênico? Pô, e haja Viagra, hein? E ele falou... Eu ele falou, vou te falar, na velho. Na reportagem dele de que de 4 em 4 horas ela renovava. Renovava o período. Eu vou te falar uma coisa. A sorte que tem camisinha se não arrancar o couro, hein? O trouxa, o cara foi bem, velho. Tem gente que não dá conta de uma, Davi. E o cara tá com 18. 18... Que coisa. É, mas ele teve ajuda, né? Ele tava junto com uma banda de... Pô, 18, ele tem que levar uma torcida de time. Não, mas tinha uma banda de pagodeiro, você acha que no mínimo tinha 10. É pagode Lusa, só vem com esses caras de 10, 20. E dá sobra. Aliás, a Lusa que eliminou o jogo de volta ontem igual o Palmeiras. Parabéns. Oh, aí, Luzinho. E a Lusa vai ter impeachment daqui a pouco. Aprendendo com nós, hein? O time que é pior que a Lusa pra ele eliminar o jogo. A Lusa vai ter impeachment primeiro? Vai ser da Dilma ou do presidente? Olha... Tá tudo tranquilo, Lidinho. Vai ter impeachment. Vai te catar. Some daqui. Maravilhoso. Meu amigo Sergião tá indo voltar. Vamos lá, velho, aí o... Time. O todo poderoso, né? É a máquina mortífera. É o Corinthians. Ô, amigão, Nós, mano. É nós, tamo junto. Pra que a gente tenha um papo sucinto, o negócio é o seguinte... Pelo menos o nome completo. Ah, então dá o seu nome completo. Faça o nome completo, amigão. É que você não vai acabar o programa... Adriano Rodrigues. Tá bom. Boa. Você define, faz a unha. Ô, Adriano, o negócio é o seguinte, pra que a gente tenha um papo sucinto aqui... Fala com o ouvinte aqui, gente. Quem na Libertadores pode parar o Corinthians? Ninguém, né? Não tem pra ninguém. Você não acha que talvez o Emelec ou um Boca, quem sabe o River, que tava com o time ajeitadinho também, você não acha que esses times aí possam fazer alguma frente? Ou o Coringão é imbatível? Eu acho particularmente... Esse time do Corinthians é imbatível. O time tá bom. Assim, ontem sofreu um pouco, né? O São Lourenço deu trabalho. Sim. Né? Mas assim, no lance individual do Elias ali, e um pouco de sorte também, mandei um bala. Mas tem que melhorar um pouco o ataque, né? Acho que tem que ter mais opções ali. Mas o Corinthians ele tem opções. O ataque titular é o Sheik com o Guerreiro. Ontem jogou ataque reserva, que é o Mendonça com o Danilo. Ontem, Mano e ouvinte, pelo que vocês viram ontem, vocês viram um São Lourenço que pode vir jogar aqui contra o Corinthians e atrapalhar, ou vocês acreditam que não? Que não tem qualidade pra isso? Responde você primeiro, amigão. Eu acho que tem qualidade sim. O jogo foi correria contra o Corinthians. Eu também acho, Sombra. O time do São Lourenço ele tem alguns bons jogadores. Aí eu já falei aqui, o goleiro lá, o Torrico, né? Torrico. Tem o Bufarini, que é o lateral direito, que é um cara perigoso, é um cara que pega bem na bola e cruza bem. Tem o Romagnoli, que é um bom jogador também. O Ortigoza. Tem o Ortigoza, que não jogou ontem também. E tem o Mercier também, viu, mano? Que joga bola. Mercier, número 5, joga demais. O São Lourenço, Sombra, eu acho que o São Paulo também tem mais time que eles. Mas eu acho que é um time perigoso sim, não pode vacilar porque ele só come bem a bola, é um time agressivo, não é um time que fica covardado na defesa. Tem que tomar um certo cuidado. Vê como ele mudou, semana passada ele dizia que era um leão banguela, ganhou a Libertadores na sorte. Mas era um time de M. Perto do Corinthians, Portuga, todo time se torna isso. Tá certo? Mas eu tava falando. É o jogo espinafre. Mostrou. É o espinafre. Acabou de empatar no final. Mas é verdade, gente. Mas eu tô me baseando com relação aos outros times, Portuga, porque aí fica... O que que foi? Empatou. Foi que empatou. Como empatou? 2x2. Tá louco. 2x2. Hoje. Mas, ô amigão, é verdade. Eu acho que o São Paulo ainda tem mais time que o São Lourenço. Acho que no Morumbi o São Paulo não vai ter lá grandes complicações, não. Mas tem que tomar cuidado. Ô amigão, a gente tá chegando próximo do final do programa, mano. Faça aí as suas considerações e mande seu placar para domingo, Corinthians e São Paulo pelo Campeonato Paulista. Eu acho que domingo é 1x1. E eu queria mandar um abraço aí pro pessoal da empresa que eu trabalho, que é a Mercer. E outra coisa, assim, a última vez que eu participei foi em 2009, mano. A gente foi no jogo lá contra o Vasco, na Copa do Brasil. E quanto foi o jogo? Foi 0x0, eu acho, um jogo horrível. Vixe. Mas eu almoço quase todo dia, Benja, no restaurante do Ângelo Márcio. Ali perto do Shopping Morumbi. É, Ângelo. É, exatamente, eu mandei quando eu fui, eu levei um CD dele autografado pra você. Sabe o que acontece? O Ângelo Márcio tá rico pra caraca, ele esqueceu de mim. De novo? Ele só tem amigo rico. Ele esqueceu de nós. Se pobre, seria o Ângelo mínimo? Olha aí. Amigo, nós temos que encerrar o programa rapidinho, que tem um intervalo político pra entrar no ar. Um abraço, tudo de bom pra você. Valeu, vocês são demais. Valeu, um abraço. Obrigado, parceiro. Um abraço. Abraço. É isso aí, Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor, acesse hdi.com.br. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97, RG. Estamos. E quem vai levar a camiseta é o Leonardo Marques Neves. Opa, camiseta da FIT, o parceiro do seu evento. Estádio volta amanhã, no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse